Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem caótica. É, estamos aqui hoje com o nosso time de especialistas para continuar os nossos estudos sobre cores. Eu não sei como é que vai ser o nome desse episódio, então Andrei do Futuro, um grande abraço aí para você, espero que você esteja bem inspirado para criar esse post. É, temos aqui ele, nosso queridíssimo, quem será que eu vou chamar? Olha aí, momento de suspense. Vinícius Ferreira. Sempre quis ser o Changeman vermelho. E você e todo mundo, né? É. Temos aqui ela, Lívia Andrade. Eu queria ser o Changeman amarelo. É a cor do desespero. É a cor do desespero. Eu tenho um relato aqui pra falar, na abertura do programa logo. Gente, meu nome é Lívia Andrade. Eu tô há uma semana sem beber da ninguém. Hoje vou tentar continuar assim, pra esse programa sair mais... Só mais um dia. Zóia. Só hoje. Só hoje. Hoje. Parabéns, Lívia. Temos aqui ela, Juliana Buslaco. Oi, gente. Na realidade, eu sou octarina, porque eu sou um holograma. Eu não sou de verdade. Mas eu nem te bebedei hoje, amiga. Uhum. Não, eu não sou de verdade. Eu sou só... Quando as pessoas tentam me abraçar, a mão passa, que nem aqui no filme do Star Trek, sabe? Uhum. Mas uma coisa é verdade. Eu tento livrar as pessoas das furadas. Mas fora isso, eu sou um holograma. E fica mais um nada verdadeiro, tudo é permitida. Tá dizendo isso pra não tocarem nela, vocês, tá vendo? É, show de bala. Chegou perto do... Bem, eu tenho um bom gosto, mas assisto Star Trek. Temos aqui também nosso queridíssimo Mark Keller. Oi. Eu ia fazer uma piada com cor, mas eu não tô afim. Ih, rapaz. Não tô. Hoje eu tô... A opinião dos ouvintes te chateou? Porra. Para, caralho. Não, é que eu tava tentando lembrar um pagode com cor, mas eu acho que não era isso. Então vamos continuar assim, fica sem lembrar. Que música o cara fica? Salada mista, não tem cor, né? Não. Não. Não. É, aqui tem fruta. Então, tem fruta. É isso. Tô vendo. Essa. Não! Essa. Não! Já falei que não! Bom, serviu, né? É, ouvinte, vocês perderam de novo. Hoje vamos gravar a continuação da pauta de cores que 15 dias atrás nós publicamos. Então, se você tiver com dúvidas, é o seu primeiro podcast, seu primeiro Magicando, não escute por esse, pelo menos começa pelo primeiro de cores, pela parte 1, tá certo? É, mas antes da gente entrar aqui, a gente vai ter muita coisa legal pra essa pauta. A gente vai ter pelo menos 2 horas de conteúdo, porque falta bastante coisa. A gente vai explicar o quanto de coisa que falta depois dos recadinhos, a gente já volta. E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Magicando aí, aquecendo as suas tardes de quarta-feira. Preciso correr, senão vai lançar a noite, então não vai ser uma tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Lembrando a todos que se você gosta muito do nosso projeto, você pode ir lá no apoia.se/confidencial, que é o mesmo lá do nosso vizinho, Mundo Freak Confidencial. Vai nesse endereço, você vai poder aí contribuir, caso queira, com uma quantia bem pequenininha, como se fosse uma mensalidade, só para ajudar. E você pode ter acesso a alguns mimos, como, por exemplo, participar do nosso grupo secreto, onde lá tem debates praticamente diários sobre as coisas que a gente fala no podcast, etc. Damos nossas opiniões. E também, é claro, lá é liberado os links das gravações. Então, se você quiser participar ao vivo, ou não só escutando as partes mais polêmicas que acabam ficando de fora, mas também acabar contribuindo, deixando uma pergunta. Se ela for relevante, a gente vai perguntar no ar e tal. E a gente entende que são pessoas de bem, né, pessoas da família tradicional brasileira que estão apanhando, né, então não tem ninguém querendo trollar e tal, então é um espaço um pouco mais seguro pra você lá, é grupo secreto, então não vai vazar pra sua timeline convencional, então chega aí, apoia, se você não entendeu ainda como é que funciona, apoia.se/confidencial ou vai lá no magicando.com.br, lembrando que é com CK, e lá vai ter os links para a campanha do Apoia-se. Tudo bem, gente? E é claro que temos aqui um recadinho da Penumbra bem rapidinho, que é o seguinte, o Magiqueiros, a maioria do pessoal que escuta o Magicando já é conhecido de alguns essa informação, mas como muita gente nova tá aparecendo, vai um aviso. A Penumbra Livros também tem um grupo de estudo sobre os livros dela no Facebook. Então, toda segunda-feira, semanalmente, quase pontualmente às 17h30, quando o Facebook deixa, o Vinícius Ferreira e a Lua Valente a conversam e respondem perguntas ao vivo. O estudo do Mágica Visual e do Ian Fries, o famoso João das Batatinhas, acabou de começar por pedido popular, mas já teve Libernu e Psiconauta, capítulo a capítulo. Perdeu as lives antigas? Sem problema. Todas as lives do grupo de estudos ficam disponíveis depois no canal do YouTube na Penumbra. Corre no YouTube, vê as que você perdeu e vá participar com perguntas, dúvidas e insights. E toda segunda-feira, mais ou menos às 17h30, na página da Penumbra Livros, você pode acompanhar ao vivo, deixar comentários e participar de toda essa coisa maravilhosa. Então, ou seja, resumo da ópera é: Magicando não é suficiente quinzenalmente, a Penumbra está pensando em você. E para finalizar, a ABPod tem um recadinho final para você, 40 segundinhos e a gente já vai colocar aí no seu podcast, tá bom? Atenção, ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto a 4ª edição da Pod Pesquisa, que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Galera, cores. Antes de qualquer coisa, a gente primeiro precisa pedir desculpas pelo episódio da semana passada, que saiu um pouco do controle, que a gente gravou 2 horas e 40 de episódio, não 2 horas e 35 como estava combinado. É só aí, por isso que a gente vai pedir desculpa. Exatamente. E vamos continuar. Sabe aquela faixa? Foi mal, tava doidão? Faz um banner pra botar no post, tipo, foi mal, tava doidão. Pode deixar, vou colocar uma faixinha. Foi mal, tava doidão. Isso. Perfeitamente. Mas é o seguinte, gente, faltou a gente falar de algumas cores, mas não é só isso. Eu acredito que muitos ouvintes tiveram dúvidas relacionadas à prática da coisa, porque, afinal de contas, o azul te ajuda nisso, o vermelho nisso, o fúcsia nisso. Mas como é que tu foi? Mas o quê? Tipo, sei lá, vou me pintar de globelê e sair na rua pelado? Não é, não sei. É proibido, mas se quiser, pode. É. Inclusive, eu acho que vai funcionar bastante. Se o seu Galvão Bueno não calar a boca quando você fizer isso, ele não cala nunca mais, velho. Então é isso, então fiquem até aqui que a gente vai ter muito mais conteúdo bacana. Mas recapitulando o que a gente gravou, a gente explicou um pouquinho de... rapidamente. O Grolla entrou em contato com a gente e pediu pra fazer um adendo. A gente aceitou porque a gente... Primeiro que ele começou assim, vocês estavam tudo maluco? Sim, Grolla, estávamos. Sim, obviamente. Isso aí faz parte do sine qua non do Magicano. Porque quando eu falei lá brincando que o Grolla ia ver 375 cores... Quando olhasse pra um prisma, eu não tava zoando. E ele veio falar sobre teoria das cores. Chato pra caralho esse papo. Mas tá aí. Ele gravou 18 minutos e vocês vão escutar 1 minuto e 30. Ele gravou, então escuta agora. Salve, meus consagrados. Aqui é o Grolla. Você achou que eu não ia mais aparecer aqui no Magicando? Achou errado, otário. E basicamente eu vim hoje aqui para fazer alguns adendos ao episódio 20, parte 1, A Cor da Magia, principalmente em relação à parte introdutória dele. E dar algumas definições, algumas coisinhas mais técnicas em relação à luz e cor. O que a gente chama de espectro visível é a parte do eletromagnético que é capaz de sensibilizar o olho humano. Nós damos o nome disso de luz visível, simplesmente luz. E cada comprimento de onda dessa faixa está ligado diretamente à nossa percepção, que a gente entende como cor. Esses comprimentos são medidos em nanômetros E o que a gente enxerga como cor é o que está na faixa entre 370, que é o violeta, e 750 nanômetros, que é o vermelho. O que a gente entende como cor é o que está entre essa faixa. Imediatamente, além disso, a gente já vai ter o ultravioleta e infravermelho, que o ser humano não é capaz de enxergar. Mas o que é importante? O que é importante, na verdade, a gente entender como a gente percebe isso. Dentro da nossa retina tem dois tipos de células. A primeira delas é chamada de bastonetes. E esses caras, eles são sensíveis a uma baixa quantidade de luz. E a função deles, basicamente, é compreender se existe muito ou pouca luz. Tá? Você, com os bastonetes, enxerga a luz, a intensidade de luz. O outro tipo de célula que a gente tem na nossa retina são os cones. Só que diferente dos bastonetes, que são sensíveis a uma baixa intensidade de luz, os cones só são sensíveis a alta intensidade de luz. Porque, em essência, os cones são responsáveis por a gente interpretar cores. Então, assim, o bastonete se enxerga, indica o quanto tem ou não luz no ambiente. E os cones enxergam cores. Por isso que quando você tem pouca luz, os bastonetes estão atuando. Então, eles estão sensíveis, você enxerga o seu ambiente, mas você não enxerga as cores. Porque como os cones só são sensíveis a alta intensidade de luz, você não consegue entender as cores. Você enxerga o seu ambiente, sem enxergar as cores. Esses cones, eles são divididos em três tipos. O primeiro é sensível a comprimentos de ondas longos, está relacionado com os tons de vermelho. O segundo, as ondas médias, aos tons de verde. E o terceiro, a ondas curtas, que são os azuis. Se alguém está acostumado com um pouquinho de design ou programação para web, desenvolvimento web, já percebeu que eu estou falando de vermelho, verde e azul, famoso RGB, uma das formas de composição e decomposição de cores. Então a gente enxerga, os nossos cones captam as cores através da recomposição de vermelho, verde e azul. As variações de intensidade desses tons permitem que a gente enxergue aí todo o espectro colorido. Né? Aí que tá, o Keller, num dado momento do episódio, ele fala em tetracromatismo. O que é isso? O tetracromatismo é uma característica de algumas pessoas, elas possuem um quarto tipo de cone sensível a uma outra faixa do espectro visível. Isso faz com que elas enxerguem com mais facilidade alguns tons. Pode ser que não seja necessariamente facilidade, mas com mais sensibilidade. Como exemplo que ele realmente deu no programa, falando da professora, dentro ali de uma folha, por exemplo, ela conseguia enxergar espectro que os outros alunos não conseguiam. Tá? Então isso é o tetracromatismo. Em contraparte, acho que foi o Vinícius e a Ju que falaram do daltonismo. O daltonismo já é uma característica que alguns indivíduos possuem, que é uma falha no desenvolvimento de um ou mais cones. Isso faz com que eles tenham problemas de percepção em alguns comprimentos de onda do espectro visível. Uma outra coisa que foi falada é a questão de enxergar mais ou menos cores, tá? Eu dei aula de Photoshop durante muitos anos e algumas pessoas ficavam um pouquinho conturbadas quando você falava em, a pessoa enxerga mais cores. Ah, mas como assim enxerga mais cores? O cara enxerga ultravioleta? O cara enxerga infravermelho? Não. O que acontece é o seguinte, como a gente falou, a gente tem um espaço de cor visível que possui uma faixa de comprimento de onda. Quando a gente olha no experimento de Newton, ele olhou essa faixa de comprimento de onda visível e dividiu em 7 e falou que ali tem 7 cores. Só que se a gente, por exemplo, vai olhar para o padrão VGA, que já é um padrão de vídeo antigo para computadores, o VGA, que trabalhava com 8 bits de profundidade por canal, ele dividia o espectro de cores em 16 milhões de cores. Se eu quiser ser mais específico, 16.777.216 cores. Pessoal, aqui eu não estou falando só de croma, só de matiz, não é só de cor. Ele também compreende a intensidade, que é o quanto isso vai para o branco ou tende para o preto, os tons claros, escuros, pastéis, etc. Num outro momento, o Keller fala um pouco sobre a construção do HKT, do Hermetic Kabbalah Tarot, e fica uma dúvida em relação a qual foi o modo de cor na conversão, se foi RGB ou se foi CMYK. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a construção do projeto. Tá? Quando eu fui trabalhar em cima do HKT, a ideia era pegar King, Queen, Emperor e Empress Scales, que são as referências de cores que estão no 777, mas já estavam nos livros da Golden Dawn. Eu não tenho certeza se existem referências a essas escalas anteriores à Golden Dawn, mas a ideia era pegar essas cores e traduzir nos naipes específicos e nos arcanos maiores do tarot. Qual é o problema? O problema é que quando você olha os livros antigos, a parte literária, você tem as cores por nomes. Então você tem lá Violet, Crimson, Blue Sky, Purple, Yellow, as cores estão todas atribuídas por nome. E, por exemplo, se eu pegar uma tinta azul e jogar ela um pouco de pigmento vermelho, deixar esse azul um pouco avermelhado e mostrar para algumas pessoas, tem gente que vai falar que é violeta, tem gente que vai falar que é roxo, tem gente que vai falar que é púrpura, tem gente que vai falar que é índigo. Ou seja, quando eu olhava na tabela e eu tinha purple, índigo e violet, qual a diferença entre essas cores? Então, grande parte do trabalho foi traduzir esses nomes e procurar ali, fazer uma pesquisa e tentar entender o que, que esses nomes significavam e traduzir aquilo em cores. Isso deu um certo trabalho e depois de ter feito essa tabela, montado essa estrutura de cores, eu fui descobrir, através de um livro do Lon Middleducat, que é o Understand Aleister Crowley Thought Tarot, que os nomes que a Golden Dawn usou foram tirados diretamente dos tubos de tinta da Winsor & Newton, que era uma empresa, é uma empresa que fabrica guache, aquarelas e etc. Essas tintas eram muito famosas na era vitoriana. Tá? Isso me deixou um pouco puto, porque eu tinha feito o trabalho de pesquisa, mas depois, olhando no site da empresa, eu descobri que as cores referenciadas também não têm mais os mesmos nomes na paleta atual, então ia me gerar o mesmo problema, então no final a gente acabou mantendo o que foi feito na minha pesquisa. Alguns outros detalhes ainda. Em vários momentos ali, por volta dos 20, 30 minutos do episódio, é muito falado em teoria da cor e uso na publicidade e aspectos culturais. Pessoal, isso não é teoria da cor, isso é psicologia da cor. É diferente. Quando a gente fala de teoria da cor, a gente está falando de física. Psicologia da cor é a parte mais das humanidades relativas e artística relativas a isso. Tem alguns livros, para quem se interessar, vai dar uma pesquisada. Tem vários livros que abordam psicologia das cores. E quem quer um panorama um pouco mais geral, que fala um pouco de história e tudo mais, pincela um pouquinho de psicologia das cores, tem um livro muito legal chamado Da Cor à Cor Inexistente, que é do Israel Pedrosa. Esse livro é bem bacana, é um puta livrão gigante, e ele inclusive deve ser um livro deve estar um pouquinho salgado nas livrarias ou nos sebos por aí. Falando sobre magia vermelha, tá? Já é o segundo episódio onde o Keller cita isso, né? Os aspectos de invocação da guerra e tudo mais, ou as energias marcianas de Gévora ou da magia vermelha. Acho que um ou dois episódios atrás, ele fala um pouco sobre as invocações de deuses da guerra, que você pode se tornar, você vai trazer um aspecto violento e tudo mais. Lembrando que quando a gente fala dessas magias de cores, vários aspectos fazem parte delas, e às vezes você quer buscar um aspecto e não outro, então às vezes você tem que mirar especificamente onde você quer. Um aspecto muito valorizado da magia vermelha hoje em dia, e que está bem ligado a essas energias de guerra ou de Marte, tá? É o aspecto do planejamento e da estratégia. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho com Gévora ou com Marte ou com qualquer deus da guerra, na verdade, o que você vai estar buscando é principalmente a parte estratégica e também a parte de planejamento. Lembrando que, dependendo do teu tipo de trabalho, do que você faz, o pensamento estratégico é muito valorizado. Sobre a magia azul, existe um livro chamado Financial Sorcery, Magical Strategies to Create Real and Lasting Wealth, do Jason Miller. Esse livro não foi lançado no Brasil, mas esse livro é bem interessante e vai falar muito sobre invocações de Júpiter e seus aspectos. Tá? Então, quem quiser dar uma busca aí na Amazon gringa vai achar, esse livro é bem legal. Né? Bom, é isso. Então, ficam aí os alguns adendos. Fiquem aí com o episódio e até outra hora. Um abraço, galera. Até mais. Pronto, você terminou de escutar. Então, agora que ele deu esses adendos super legais, no primeiro episódio a gente falou bastante sobre cores, teoria da cor, psicologia da cor, como o próprio Grolla corrigiu aí a gente. Que teoria da cor é físico, né? Da física, psicologia da cor, da cor é essa que a gente trabalhou. Não, mas eu só trabalho com sentimentos. Meu marido físico ouviu, não se sentiu ofendido. Pode então continuar. É válido. Então foda-se, Grolla. Físico e químico. Paulo Cudo Grolla, põe no papel. E a gente começou, a gente fez um debate ali filosófico, né? Sobre, se eu quiser alterar a cor, cada vibe, cada vertente vai encarar certas cores de uma certa maneira, outros outra, né? A gente falou bastante de Wicca, né? Não falou não, não amigo. Falou de vamos Wicca. Falar hoje. A gente falou alguma coisa de Wicca, sim. A gente alguma falou coisa. Não, por alto, eu falei bem por alto. Umas corzinhas. Vamos lá, gente. Então a gente falou também, a gente começou as cores. A gente falou do laranja. A gente falou quer do... que eu fale todos? Por favor, por favor. Vai, olha, que você faz um trabalho melhor que eu. Começamos com a magia negra. Sim. É óbvio que não é mais legal, mas essa a gente falou isso, sobre isso, falou magia negra e antidicotomia. Sim, mas a magia negra a gente falou também sobre prática dela, né? Que a gente falou do questão do exercício da morte, posição da morte. Sim, porque esse a gente já tinha citado o exercício em alguns outros, por isso que a gente acabou falando um pouquinho mais. Uhum. Isso. Falamos também da magia vermelha, e foi daí que saiu um dos melhores memes que rodou o Twitter essa semana. Foi um ouvinte que transcreveu a minha fala e a do Keller. Ah, que eu disse, gente, quando a gente fala de magia vermelha, já vem a nossa cabeça, aquele orixá maravilhoso. Aí vira o Keller e me interrompe e fala, ah, o Stalin. A galera se matou, isso aí. E a galera, nossa, muitos retweets. Enfim, falamos também da magia amarela. Amarelo. Falamos da magia violeta, da magia laranja e paramos na magia azul. Isso faz com que reste duas cores para falarmos hoje, além de todo o resto que nós vamos falar, que é a magia verde e a magia octarina, que eu amo este nome. Eu tenho uma parada, assim, a gente recapitulou aí por cima, e qual que é a prática disso, meu? Você pode incorporar isso em sigilo, você pode incorporar isso em assunção da forma Deus... Assunção da forma de Deus é isso, inclusive. Acho que é uma das formas que mais o pessoal fala. Quando fala de cor, fala... Tem muita gente associado. Que gosta de decorar o templo na cor em específica ou vestir objetos daquela cor. Acho justo também. Você colocar, até pra fazer meditação nessa coisa específica, nessa cor. Se você tiver lâmpada da cor, vela da cor. Lâmpada eu tenho. Papel celofane em cima da lâmpada branca. Você não pinta o ambiente inteiro, fácil. Então, cara, você, na loja de chinês, eu devo ter pagado, tipo, 4 conto numa lâmpada de abajur com controle remoto, você entendeu? Agora de cor, né? Agora a lâmpada com esses de LED, de né? Cores. Não, é bacana, tá, é bacana. Ele dá um efeito da hora, assim, no E fora que sua ambiente. Casa... fica lindo. Sim, eu coloquei no abajur porque ela é fraquinha, assim, saca? Mas funciona bem. E, qual que é a prática da parada? Também não é receita, vai tomar no cu, né, cara? Não é receita. Ritual não funciona nem por receita. Você tem que adaptar, você tem que colocar teu pitaco no meio. Você entende a ideia e isso, adapta. Mas, por exemplo, o sigilo. Eu vou fazer um sigilo relacionado à grana. Caneta azul escura, papel azul mais claro, você entendeu? Sei lá. Vou fazer a meditação ou entrar em gnose desse tipo. Entra em gnose com essa cor em mente, com espaço nessa cor. É uma coisa que tem a ver, né? Sei lá, você vai fazer a parada de morte... Não adianta você fazer todo felizinho e... Não. Você tem que entrar no espírito, né? Músicas que tem essa conotação é bacana, você entendeu? Pega um ghost. Eu acho muito estranho, porque pra mim música tem cor, né? Uhum. Então, você fala, não, eu preciso de uma música que seja mais escura, mais azul, mais verde. Pra mim faz todo sentido. Perfeito. Eu pego uma parada de letra, às vezes eu pego uma coisa do clipe, da sonoridade também, que eu acho que bate com a música, eu falo, vambora. Vambora aqui em casa. Tipo, pra mim, a To Be Yourself do Audioslave é muito pra magia solar, você entendeu? Assim. E o clipe dela é bem, bem estourado, a luz e tal. Então, tipo, é um exemplo que pra mim funciona. Pega um ghost pra você fazer um trampo de magia negra, bota de ambiente, sei lá, cara. Aquela velona negra, tamanho Mutumbo. Nossa, acabou. Tem uma música maravilhosa pra fazer magia violeta do ghost. É mesmo? A gente falou do meu querido amigo... O Prince. O artista que anteriormente era conhecido como Prince. Anteriormente, agora ele é conhecido como símbolo impronunciável. O ouvinte não tá vendo, mas eu tô levantando o símbolo do Prince aqui. Que é um exemplo, tá ligado? Você tem que fazer esses testes, entrar na vibe da parada. Pesquisa, escolhe a divindade, entra na vibe. E receita, cara, receita é foda, sabe? Tipo. Mas nem os tadinho, séculos, né? A gente falando pro cara não fazer qualquer coisa lá no mundo freak, agora a gente vai falar uma diferente aqui. Mas nem enoquiano a gente adapta também alguma coisa. A gente mantém o essencial, né? E adapta alguma coisa. É aquela velha história, aquela velha máxima, né? Pode tudo, só não pode qualquer coisa. Exato, mano. Beijo, foco de peixe e lenço. Sim, então você mantém ali, mas receita tem que ver o que funciona pra você. Se é mais visual... Às vezes você é mais auditivo, às vezes você é mais sensório, sei lá, você tem outro canal de interpretação, né? Mas é o seguinte, é que muitas vezes o ouvinte que está escutando a gente, ele é uma pessoa muito nova. Mas como a gente já gravou desde o nosso primeiro episódio, a gente sempre recomenda que você escute o nosso primeiro episódio, que a gente tem o nosso manifesto, que é... Tem muita gente que é preguiçosa. E isso é um problema grave dos nossos tempos atuais. E a gente entende que a preguiça não é um pecado per se, porque, poxa, a pessoa estuda, ela trabalha, ela às vezes tem que cuidar de filho, tem um monte de coisa pra fazer e realmente sobra muito pouco espaço e motivação pras pessoas fazerem esse tipo de coisa. Só que quando a gente tá falando sobre isso, não tem, você precisa praticar, você precisa de exercício, né? Então assim, quando a gente fala que não tem tutorial é porque não dá pra gente passar. Primeiro você faz isso, segundo você faz isso. Apesar do Kelly ter falado que não tem tutorial, ele falou 3-4 formas aqui que você pode adaptar. Já que você falou que eu sou a wicana da mesa hoje, contar que desde a minha época de Wicca, minha sacerdotisa falava, Ah, você quer fazer tal coisa? Você vai criar o ritual. Precisa ter isso, isso, isso. Te vira. Aí a gente criava, ela lia o ritual de todo mundo e falava assim, tá certo, tá ótimo, tá num, na vibe. O que vocês estão vendo? O bagulho do Caio, o cantinho do Caio. Depois eu vou fazer o oferecimento pra você. Tá bom. Tá. E era isso aí. Ela não deixava ficar copiando as coisas, não. E com ela eu aprendi mesmo, na ponta do chicote, que não tem essa, não. Você pode pegar uma ideia dali, uma ideia adapta, lá. Adapta, modifica. Por exemplo, a gente já falou isso uma vez aqui, que você quer fazer qualquer tipo de evocação, você tem um conhecimento básico do formato que é feito a Goetia, é bacana pra caralho pra evocação. Porque ela tem um sistema razoavelmente seguro. Você tira o símbolo do Goetia, bota lá a estátua da tua divindade que você quer trabalhar, bota a porra da estátua no triângulo, senta no a bolinha, vem com abertura, fechamento, blá, blá, invocação, chamamento. Ah, não, não. O nosso amigo João das Batatinhas dá aquela dica do ritual que serve pra tudo, né? Pra fazer qualquer invocação. Que é aquele que tem as duas taças. Ah, sim, sim, sim. Então, dica aí, por favor, mágica visual. Mágica visual, ele tem... tá guardado em algum lugar. O mágica visual, ele é perfeito pra você fazer isso mesmo. Porque ele é extremamente adaptável. O mínimo tá lá, entendeu? É aquela coisa de... Eu não sei a palavra... Vou ser babaquinha agora. Não sei a palavra portuguesa, mas é um... Babaca. Framework. É de lá? Framework? É, você tá trocando uma palavra por outra em inglês, caralho. Pois é. Qual? Então, mas o batatinha te dá um framework. É um form. Fala em alemão que tá tudo certo. Uma forma. Não, não é uma forma. Não é só. Tá uma framework, foda-se. Uma estrutura básica? É uma estrutura básica. Estrutura básica. Sim. Mas é aquilo, exatamente. A pessoa, ela quer. Esqueleto. Esqueleto. Lucas tá Pessoa. Obrigado. Esqueleto. Vai estrutura. O que a pessoa quer? Dá o cu. Oxi. Agora. Ah, pode. É, mas a pessoa, mais do que isso, a pessoa, ela quer ver resultados rápidos. Então, é por isso que muitas vezes. Cara, não é isso, é dando cabeçada. Por quê? Porque eu acredito, pelo menos eu valorizo, que cada um vai ter a sua forma de achar. Existe a forma que você vai entrar numa organização e lá vai ser dado o básico pra você, vai te liberando as chaves e vai ser no passo a passo. Se você tá escutando a gente, tá praticando por você mesmo, você não tem isso. Então, e também eu não quero ser o cara que vai ficar liberando o cu pra você e as chaves também. Enfim, acho que eu tô sendo claro aqui com o que eu, acho que eu tô sugerindo, né? Que a pessoa, enfim, tenha a porra do diário mágico, faça coisas diferentes, anote, tenha novas experiências. A gente tá dando... É o objetivo da religião, o método da ciência. Perfeito. A gente não tá dando nenhuma orientação, assim. A gente tá dando uma direção e dando uma informação que é maior do que a informação que você vai conseguir em vários lugares, claro. Mas mesmo assim, não dá pra fazer pra você. E esperem, porque mais lá pro fim do episódio, a gente vai falar sobre situações que podem acontecer na sua vida e como você poderia usar a magia de tal cor para resolver este problema. Então, você que é nosso colaborador, patrão, como é que você chama mesmo? Ouvinte. Patrão. Ouvinte? Não, mas delícia. É não, ouvinte cremoso. E patrão, que está lá no grupo do Magicando. Essa semana eu joguei uma pergunta lá. Opa! Depois eu falo. Setembro chove. A Ju faz esses bites, né? Eu fiz mesmo. E aí, mas era pra gente. E a gente vai falar de coisas. Né? Exatamente. Como que você pode usar isso na sua vida? Porque é legal fazer magia cerimonial? É do caralho, eu adoro. Adoro botar roupinha, fazer os negócios, não sei o quê. Mas, gente, vocês precisam fazer o bagulho, já que você vai perder um tempo do caramba estudando, faça valer na sua vida. Saia fora do quartinho que você fica pelado lá invocando. Faça isso funcionar no seu dia a dia. Modifique, molde o mundo ao seu favor. Fique pelado na rua. Exato. Pensa agora, ouvinte. Em que momento a Assunção Formadeu do Tiririca vai me ajudar? E aí você aplica. Pronto. Acabou. Tipo é agora. Isso. Exato. É o que eu faço aqui pra galera. Larga essa mocré! É isso aí. Agora eu só quero a Assunção Formadeus do... Tirolipa Júnior. Vocalista do Molejo, que esqueci o nome. Andrezá. Não, Andrezá era o outro. Nossa, gente, esqueci. Eu também, desculpa. Você, ouvinte, eu sei quem, que você tá quem souber aí. Vocês sabem? Escreve aqui, por favor. Vocês sabem? Então morram. É, ah, que isso? Vamos pra frente, vamos lá. Qual cor que faltou? Vamos lá. Faltou. Aliás, duas, Andrei. A magia verde e a magia octarina. Muito vamos bom. Começar com a verde. Art Attack. Quando vocês ouvem magia verde... Eu penso em dinheiro, cara. Eita, é dinheiro na mão. O pior que eu penso em dinheiro. É porque o dólar é verde. É. Beijo dólar. Eu já tinha falado isso aqui, acho que foi no nosso grupo interno, né? Que eu penso em dinheiro azul, porque euro é azul, né? É, que eu. Afinal, e vale muito mais do que dólar. Mas associado com o que mesmo? Dinheiro? É. Com azul. Azul. Com azul. Azul é dinheiro. É, eu não consigo então, pensar em dinheiro verde também. Vamos pensar em euros. Pensa a nota de 100, que é azul. Isso. É. Beleza. É. Ajuda. Eu penso na nota de 100 euros. Não à toa. Verde é a nota de um real. Então você não pode pensar. Não à toa. É azul. As notas mais graúdas. Opa! Existe aí uma... conspiração. Só tô dizendo. A casa da moeda. Oxi, em euro a mais graúda é verde. É de 200? Europa tá errada. Acho que tem de 500 euros também. Puta, é verdade, tem de 500 que acho que é roxa. Eu não lembro, eu sei. É eu nunca peguei de 500 euros na minha mão. Uma vez na minha vida. É que é o preço da boate, que é roxa, por isso que é roxa. Tá, muito bem. Então, eu acho... foi uma coisa que eu também andei perguntando, não no grupo, mas pra outras pessoas. Eu perguntei, quando você ouve magia verde? Aí todo mundo... teve uma pessoa que respondeu pra mim assim, eu penso no Radagast. A galera pensa na magia natureza, natural, né? Natureza. Faz todo sentido. Tem. Não faz nenhum sentido. Pô, eu penso. Como assim, Andrei? O negócio é verde, cara. É verde. Eu penso nós estamos baseando, né? O cerne do que a gente tá comentando aqui é o que Peter Carroll escreveu. A gente vai falar também de outras. Escreveu aonde, Ju? No Libernou. No Libercaos. No caos? No caos? Não, no caos. Falei mesmo. Falou. Ih, agora você falou. Mal. Tira, Sheliane, mas põe no extra. E, na realidade, para ele, a magia verde é a magia da autoestima. É do amor próprio. Cara, isso não faz sentido nenhum com todas as cores que eu vejo na vida. É a magia do amor, ponto. Então, é a que mais não faz sentido com a minha visão. É mesmo? Porque falta amor pra você. Sério. Que isso? não, é que a gente tem uma sumidade em Prometeia aqui do lado. Mas aquele capítulo do Prometeia, que é sobre a parte venusiana... Uhum. Qual que é? Qual o nome do Sephira? Capítulo, Keller? Qual? Netza. Netza. Capítulo? Acho que é o Submarino, que ele está falando dos Beatles. Pô, mas o bagulho é verde. Mas quem? Tem o toda a grafia dele é lá Beatles, que era o Paz e Amor, uhum. Né? Blá, blá, blá, blá. Mas é aquele lance, né? É amor e isso inclui amor próprio. Sim. Se eu vejo a construção da história de por que vai verde, faz sentido. Tem a ver com Vênus. Mas você não tem associa... a ver com Vênus, quer falar. Não. Automaticamente não é associado. Não, é a que eu mais tenho problema de associar. Mas eu sei, eu te entendo também. Realmente faz mais sentido associar com natureza do que com... Não associo natureza. Não? Associa com o quê? Pode associar com uma coisa mais... É mais tangível. É com uma coisa mais tangível do que natureza, do que... coisa assim. Eu não vou... Cara... Não tem a palavra pra isso. A gente tá casado há quanto tempo? Década. E sei até lá. Agora tu não entende essa porra como hoje. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Mas faz parte. Mas é complicado mesmo, é uma coisa muito louca, muito legal. Ela é boa pra você fazer aquela... Mas quando você faz pra você mesmo, ela é meio solitária. Nesse sentido. Eita, a Marcelinha tá de cima do meu tarô. Pois sim, ela apoiou a cabecinha. Tá ali de boa. Então, eu acho que vocês ignorem o fato da minha cabeça não dar curto-circuito e tentem me ensinar. Não, assim, eu não vou conseguir conceber o que a sua cabeça louca tá imaginando, mas eu entendo a sua colocação de que é difícil. Porque, assim, a gente vai partir de certos pressupostos. Amor, a gente vai pensar, sei lá, rosa. Porque existe uma representação, uma iconografia da mídia audiovisual muito mais próxima. Até o próprio vermelho tem gente que associa com amor, né? Exato. Porque é a cor do coração. E deixa eu acrescentar. Porque nego bota a calcinha vermelha pra... né? Na Wicca também a rosa tem a ver com... Na Wicca. Não rosa é... rosa tem a ver com amor, não paixão, mas amor. Sim, mas isso também não tá errado. Porque se você for pegar o chakra do coração, aqui de cima, né? Que eu esqueci o nome dele agora. É o chakra cardíaco, não, tô lembrando dele em sânscrito, não lembro agora, esqueci. Oxe, e ele, a forma normal dele se expressar é de cor esverdeada. A forma ultra overpower Jesus no coração é rosada. É a forma... A gente fez uma vez, aí você perguntou... O lance do você RGP. Perguntou pra todo mundo, assim, qual é a cor que você vê? E uh-huh. Eu tinha dito que eu via rosado, né? Isso é bom, isso quer dizer que você tá desenvolvendo, o chakra tá bem desenvolvido. Eu sou uma pessoa elevada, meu amor. A forma amor. Positiva dele é assim. Elevada da breca. Caralho. Saudade da punk, vocês lembram da punk? Nossa, eu adorava punk. Mas então, dúvida então. Se ele é amor pro geral, então vamos lá. Amor pelo seu filho... É importante só ressaltar que ele é amor e é distinto do sexo, que a gente já viu que é o roxo barra púrpura barra violeta. E no catolicismo tem uma diferença entre tipos de amor, né? Tem nome diferente pro tipo de amor. Ágape, pistis, né? Tem Ágape. Ágape é o amor divino, Eros é o amor paixão, né? Tesão, mete. Sofia é a sabedoria, que tem a questão do amor ao saber, né? Que a gente sempre fala isso, que é o filéia, que é da filosofia. Filéia é o amor de conhecer. Tem mais um ainda, que é um... Tem um amor fraternal. Esses três são os clássicos grego, e depois a Igreja Católica foi acrescentando outros com nome em grego também, tá? Mas é de outros períodos. O livro que o Padre Marcelo escreveu é o Ágape, O Ágape, que é o amor divino, que ele fez pra sair da noite negra da alma dele. Sabiam disso? E manda os outros. Ele tava na merda bem foda. Pra sair da noite negra da alma dele, eu acho que não adiantou muito. É por isso que ele emagreceu tanto que toda vez que eu olho a foto do padre, ela fala: meu Deus, alguém faz um sanduíche pra esse homem. A gente precisa gravar um dia sobre o que é. O padre Marcelo Rosa? Parecia. Ele passou pela noite negra da alma de verdade. O processo da noite negra da alma inteiro, ele descreve muito bem, assim, cara. Eu vi o livro do Ágape. Leio um pedacinho assim, minha avó tinha essa parada aí, eu acabei dando uma folhada. Você mata numa cagada, se quiser, né? Inclusive, você pode usar as páginas depois pra... Não. Pra marcar as páginas do outro livro. E ele passou por esse processo, todo mundo vai passar por esse processo em algum momento, né? Então é bem louco. E o ágape é esse amor rosado do chakra cardíaco, por exemplo, ele é uma expressão do ágape. Então, o amor verde é um degrau abaixo. Quando você fala da questão de usando o parâmetro dos chakras. Sim. Quando você fala do Peter Carroll, eu sei que o Peter Carroll tá falando, né? É amor, só não tem a ver com pipi no popó. Não. E aí quando a gente fala, por exemplo, mas eu quero... A minha autoestima tá baixa. Eu uso solar. Tá puxando meus dreads, filha da puta desse gato. Quando eu uso solar. Tá bom. Quando eu uso a questão da magia amarela, a magia solar, eu tô me mostrando pro outro, mas eu não tô tratando realmente o meu interior. Você tá quebrado, você tá morto por dentro. Eu estou morto por dentro. Tá morto por dentro, mas brilhando por fora. Na nossa sociedade é mais suficiente, tá ligado? Por isso que eu sou coerente. Eu estou morto por dentro e por fora. Isso Perfeito. Aí é. A pessoa já vê lá, ó. Quer ter uma pessoa morta naquela sala é ele. Contra a mentira. Já a magia verde, ela serve pra dar autoestima pra você. Sabe aquele momento solitário de você e tal? Essa tá relacionada à autoestima. Aquele momento que você fica quietinha, faz seu chá, pinta as unhas. Que você tá sentindo bonito, você tá sentindo bonita. Aquele que você olha no espelho e fala, caralho, é isso. Poxa, aqui. Não, tô me querendo. Não estou um arraso. Não. Montado, não. Só eu estou feliz como estou nesse momento. Isso também é diferente do arraso, do amarelo. Então essa é a questão de quando a gente fala do amor. Aqui é da hora pra você fazer uma invocação, se você não tá bem, se você tá com... não tá se curtindo. Eu já ouvi... Fala, não aconselho, procure um profissional. Gente que tá experimentando um momento meio depressivo e faz esse tipo de invocação, sabe? Mas aí, de novo, não aconselho, procure um profissional capacitado, não vá sempre. Por mim. Vou dar um exemplo. Já contei que os meus pais trabalharam por muitos anos na Federação Espírita. Meu pai é médium de cura até hoje. Meu pai trabalhou no trabalho lá da cura. Não pega nem gripe. Meu pai é foda, bicho. Depois eu conto, não é uma história. Aí... sempre se deixava muito claro que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. Então, você vai fazer um combo, meu amigo. Você vai procurar uma ajuda médica, psicológica, and colocar uma roupinha verde, enfim, fazer invocações da magia verde. Ju, é a mesma coisa que a gente falou na magia de cura. Você tratar durante muito tempo, o ser humano foi tratado como uma máquina. Então você tem que tratar a máquina. Culpa do Descartes. Culpa do Descartes. Tratar a máquina. Você trata a máquina, mas você também trata a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual. São partes diferentes. Você não vai tratar só uma, trate de todas. Perfeito. É isso. Trate o bolso. Os quatro corpos. Trate o bolso. Bolso melhora tudo. Como... ajuda pra caralho. Divindades, né? A gente falava... Vênus, né? O Vinícius falou sobre Vênus. Eu acho que mais vem na cabeça. A Vênus aí tem a coligação direta com Afrodite, né? Eu acho que tem um problema de Vênus. Fala pra mim. Por quê? Porque... então, eu vejo um problema com Vênus e Afrodite. Fala. É que virou uma deidade tão unidimensional. Ah, sim. Como o amor. Como Afrodite. Então, como estão fazendo hoje com Freya. Isso. Ficou tão unidimensional que é meio que uma receita. É um negócio. Eu acho que você teria que tentar entender um pouco melhor, porque é a mesma coisa que a gente falou do amor aqui. O pessoal pensa, falando, ah, amor, ah, mas não é sexo. Ok, então é amor típico. Não, mas tem vários tipos de amor. Você tem o amor fraternal, tem o amor... Tipo assim, pense em uma forma mais tridimensional no amor, pense numa deidade de uma forma mais tridimensional que vai lhe ajudar mais do que só pensar, ah, Afrodite. Jesus? Jesus. Funciona. É que Jesus é o combo, né, mano? É, Jesus é o super trunfo lá ele, ele funciona pra parada toda, assim, tipo... Pra parada toda, não. Funciona, cara. Você tem o Jesus putaço, absoluto tripitaço. É, quebrando o videogame dos outros. É, quebrando o videogame dos outros, né? Dando pescotapa nos vendilhões. Você tem, porque, tipo assim, o cara que... Vamos lá, falar de religião. O cara que acha que Jesus era um cara na boa e tal, já tá dando esculacho toda hora na galera. Pô, deu uma pedalada nos vendilhão do templo lá, não, mano, na bicuda. E não é nem isso, bicuda, não é nem isso. Chega o mano ricaço assim, olha e fala assim, meu... O que que eu faço pra seguir você? Eles olham pro cara e falam assim, já sei que você não vai me seguir mesmo. Então eles já mandam, larga todas essas porras e vambora. Ah, mas eu tenho que mandar pai e mãe. Você vai chamar pai e mãe se você não tá disposto a me seguir. Foda-se. Vira as costas e vai embora, você entendeu? Raça de víbora. Você acha que é elogio? Não é, então serve. Serve, mas é... Não... O problema é que ele tá contaminado pelo fandom. Jesus gostava, inclusive, da quimiognose, né? Transformava água em vinho. Aí, ó. Cara, Jesus é tudo de bom. O problema é o fandom. Ué... Falando em fandom de Jesus. Beber álcool estranha as drogas, né? Hã? Mas, ó, deixa eu só fazer uma pequena observação. Como estar bem com si mesmo é automaticamente irradiar confiança and simpatia ao seu redor, magia verde é maravilhoso pra quebrar o gelo. Você sabe que você vai lidar com aquela pessoa que não é fácil, mas que você vai precisar dela pra atingir algum objetivo. Depois eu conto na prática uma história pessoal, uma entrevista de emprego. Exatamente, mais uma parada. Se você faz quer... muito mais sentido do que amarela, porque amarela você às vezes ofusca a pessoa. Sim. Que tá lá e você não pode ofuscar. Pra emprego é problemático. Amarela, ela é muito eficiente pra... Pra balada. No momento, né? Pá, pra ousar. Vambora, aí você chama e... O ousado chegou. Bora trepar. Na balada. Entendeu? Pra Tinder Live. Uhum. Aí funciona bem. A gente pode fazer uma correlação entre as cores e aplicativos, né? Olha aí, ó. Você usar o aplicativo pra invocar, já pensando. E já essa é pra uma coisa assim, eu quero aprofundar o relacionamento. Meu relacionamento tá mais ou menos. Ele é legal pra você, tipo, eu quero criar uma confiança, eu quero intensificar a minha relação que eu já tenho, que ela é bacana. Essa é o sentimento mesmo, tá ligado? Aquela coisa que vai além de sexo só. Sexo você pode ter qualquer um. É, isso se aplica a relações duradouras e pessoas gostarem de você, inclusive em... Todos os âmbitos da vida. Sim, não necessariamente, pô. Bicho, sexo você amizade. Faz com você mesmo. Amizade, isso aqui tá ligado também, você entendeu? Cara, sexo é a coisa mais fácil de se conseguir. Na magia, então. Teve uma vez que eu fiz uma parada venusiana, me ligou um amigo que eu não via há 10 anos. E fez sexo com você? Não. Tipo, eu pensei em vocês, tô com saudade. Ah, olha que bonito. Que fofo. Tenho saudade dos seus amigos. Falem pra eles se tem saudade. É legal fala isso. Fala pra eles. Eu tô falando isso, mas eu sou um puta do amigo ausente, tá ligado? Eu sou meio foda. Vacilão da porra. É. Aí quando eu lembro, eu falo, caralho, aí eu... É que você tem muito amigo. Eu tenho que fazer igual eu. Ninguém. Ninguém tá me vendo? Liga. Ah, não, mas se você... Eu estou ótimo. Se você que tá ouvindo, se você liga pra alguém, você é um escroto. Você só liga pra alguém se for motivo de trabalho, se for tua avó que não sabe usar mensageiro. Você vai conversar com um amigo, você não liga. Ligar é egoísta. Eu quero no meu tempo. Você vai falar comigo no meu tempo, nas minhas regras. Manda ali uma mensagem. Vou cara. Te falar o que eu faço. Minha avó manda mensagem. Eu mando mensagem falando, posso te ligar? Olha, ó, boa. Ah, que bonitinho. Aí na hora que o cara ouvir isso, ele viu uma hora depois e fala, pode. Eu falo, não. Acabou a história. Agora eu não quero. Agora não, mas quero. É melhor, porque assim você não atrapalha a pessoa. Ela fala, não, pode ser mais tarde. Pronto. Maravilha. Isso fui eu ensinando pro Vinícius, né? Que o Vinícius acha que ele liga pras pessoas. Eu disse, não, ligar é muito ofensivo. Ele, meu Deus, em que mundo ligar pra uma outra pessoa é ofensivo? Ah, em coisa de trabalho eu ligo mesmo. Uau. Coisa de trabalho pode. Trabalho é ofensivo. Trabalho denota-se a tortura. Vai. Acho que é isso, né? Tem mais divindades que a gente pensou? Na cultura pop. Cultura pop. Na cultura pop relacionada ao amor. Tem o Cupido, né? Funciona aqui também. Apesar de ele estar mais ligado, acho que à paixão, né? É, o lance das divindades, as divindades romanas são as mais arquetípicas, né? Sim, sim. Mas vocês conseguem lembrar alguma coisa da cultura pop que serve? Então, eu falaria Hestia, mas eu não sei. Muito obscuro isso aí. Hestia é protetora do lar, né? Sim, é aquela que mantém o fogo e o conforto do lar, talvez, não sei. Sim. Não, mas é muito amor filial, né? Oi? No pop. No pop. Qual é o super-homem, né? Tipo, Dona Benta. Ah, que fofo. É Dona Benta. Peraí que eu vovó roubei. Juju. Vovó Juju. Vovó Juju. E ela manda todo mundo comer abacate. Caraca. A vovó Juju é muito magia verde. E ela tem um pijama da hora. Sim. Pronto. Ah, eu tô muito feliz com essa conclusão que eu tomei, sério. E ela é meio verde, né? Ela parece meio cadavérica, né? Ela tem a pele esverdeada mesmo. Então, sim, exato. Vovó Juju. Ó, eu trouxe uma cola aqui. Tô vendo onde você tá tirando isso aí, hein? Eu tô. E não vou dar o crédito. Ó, não, dessa vez não vai? O Lucas Pessotta diz que hobbits, talvez. Sim. Sangandji. Sim. O Samwise, porque tem aquela família lá dos hobbits que é tudo tratada com todo mundo. Que olha feio, paco, todo mundo. São os sacola-bolseiros. Isso. Dá licença. Istar, Astarte, Hathor, Hera, Afrodite. Não, mas é tudo da putaria. Isso é putaria. Friga, Silf, Epona, Godiva, Oxum, Erzuli, Madalena, Hesperides, as Musas, a Graça, Pandora, Aine, Titânia, Guinevere, Sereia e a Trinity. Pandora? Tá aqui, ó. Deve ter um espaço, alguma forma. Aquelas estão da esperança de se manter. Cara, né? Eu já expliquei pra vocês que a esperança é um mal. Porque, na verdade, a gente tá falando também, pegando e transformando. Nós cometendo erro. Transformando essas divindades mesmo em unidimensionais. Porque várias delas têm mais de um. Tá aspecto, achatando, né? Você tá pegando um milhão de culturas diferentes. E achatando na nossa conveniência. Várias delas, na verdade, a gente tá dizendo assim: vai atrás desse daí e vê qual dessas é melhor pra quem. As musas são legal, porque Netizar também tá ligado a essa inspiração. É, tem a ver. Boa. As musas são uma boa. As musas são uma boa mesmo. É do hinduísmo, que é uma deusa do amor. E tem uma das Kalis também que é só amor. Sim, sim. Eu esqueci o nome dela. Não é a Durga, é a outra lá. Não, ignora tudo. Quem ignora? Vovó tá Juju. Assistam o Irmão do Jor-El. É muito bom. O Jor-El é bom mesmo, cara, é uma boa. Melhor desenho nacional. E tem um outro detalhe, né, que... Os cabelos do Irmão do Jor-El. Como que você vai sacar isso? Netizar, né? Essa esfera e essa cor, ela é muito de você sentir ela também, viu? Então, se você quer fazer uma experiência com ela, é legal você ter uma experiência que vai envolver sentidos mesmo. Não intelectualizar tanto. Você pega o intelectualizar pra você não fazer bosta, né? Mas você vai pelo feeling, né? Pela parada do sentir. Eu acho que é uma boa dica que a gente dá. Tem que ser confortável. Sim, enquanto magia negra a gente falou lá atrás que tinha que ter dor, né? Ter desafio, ter coisa assim. Incômodo. Né? Tem incômodo. Pinta o seu travesseiro de verde, abraça e te transforma no travesseiro do amor próprio. Sensível, essas coisas todas. Acho que essa é outra reflexão que você pode fazer, a gente não vai falar aqui. Qual cada sensação é legal pra cada cor? Olha aí. Pode fazer um grande... Não. Essa? Manda eles fazer. Não, manda eles fazer. Lição de casa. Porque... Lição de casa. Que nem... Próxima cor? Agora vamos falar daquela cor que todo mundo fala. Que cor é essa? Polêmica. Essa cor nem existe. É a cor que a Ju Fuxa. Se fudeu. Eu me fudi animal. Porque, ó, deixa eu mostrar para ela pintou cada letrinha os ouvintes de uma... que estão vendo a live. Eu já tinha falado isso na outra. Ó, magia negra eu fiz de papel escrito preto. Mar vermelha. Os papéis de Juliana Ponzilaco, a professora de alemão, né? Né? Aí foi indo tudo muito lindo, tava dando tudo muito certo. Aí chegou, aí eu virei, né? Porque eu sei que eu tenho uma amiga aqui muito querida que também é louca da papelaria como eu. Aí eu mandei uma mensagem falando: Mix, tomei no cu. Como é que eu vou escrever agora a magia octarina? Aí ela fez assim: faz uma letrinha de cada cor. Essa amiguinha quer que você se foda. Aí eu né? falei: eu não vou dormir se eu fizer isso. Ela tava com um problema. Ela eu resolvi. Resolver. Ela não disse que ela precisava fazer isso rápido. Não é? Exatamente. E aí eu me lasquei. Todinha. Aí eu não anotei no papel, você viu? Deixou em branco, fez com o dedo. Eu fui aqui, ó. A lápis. Aqui. Fez no astral. Tá aqui, fiz no astral. Eu já tive aquela... Uma canetinha de... Caneta mesmo de escrever da casa de gel... que tinha várias cores dentro. Ah, é bonita Sim. demais aquilo. É. Adorava. É, mas tem que ser saído na hora que foi, comprado a caneta e voltado. Ó, tem na Daiso também um papel que é preto. E ele vem com uma canetinha específica, que na verdade você vai raspando o preto dele e por trás ele é coloridão. Perdemos a Ju. Eu quero. Onde? Quem que eu tenho que matar? Mas você vai na Daiso, R$7,99. Oxi, nunca vi isso lá. Dá pra fazer umas coisas bonitas, hein? Adoro Daiso, eu sou a louca da Daiso. Octarina. Octarina, magia octarina, meus amores. Off time. É aquela cor que todo mundo fala, isso nem existe. Da onde ele tirou octarina? Ai, gente, explica. Eu não sei. Eu não vou explicar, não. Vou deixar pra dona Lívia. Não, explica aí o que é. Você que é a louca do... Você é a louca do Terry Pratchett. Não, o seu Peter Carroll, aparentemente, era muito fã do Terry Pratchett. Era como... não, porque ainda tá vivo. É, ele é muito fã do... Terry Pratchett. Como toda pessoa de sabedoria, né? Toda pessoa de sabedoria. Existe a lenda que Terry Pratchett fosse, talvez, um magrão da porra. Pode ser que não, ninguém sabe, ninguém viu. Cara, porra, é, sim. Mas ele tem uma citação que eu amo. Da Bruxa na Floresta, depois Nossa, eu faço. É muito lindo. Ah, é lindo. Ele tem várias. Se você ler todos os livros dele, você percebe que, tipo, pelo menos essa pessoa estudou magia. Porque ele vai salpicando vários livros dele. E, tipo, não são sobre magia. Mas tá lá, presente, o tempo todo. Beijo pra vovó Cera do Tempo. Isso mesmo. E no mundo dele, que é o Discworld, existe a magia. E a magia tem... A magia é real. E ela tem uma influência no mundo. Existem magos, existem bruxas. E magos e bruxas e gatos... podem ver a cor da magia. Que é uma cor que ele descreve como azul esverdeado. É alguma coisa assim, né? Pra ele, né? Pra ele. Ele, o Terry Pratchett. Que aquela cor, quando você vê aquela cor, indica que naquele momento a realidade disse, ok, perdi. E dá espaço para a magia. Ok, perdi. Vai aí e faz o que tu queres. É mais ou menos o que a realidade faz, inclusive. É. Em vários momentos. E a cor se chama octarina. Porque são as sete cores e a que não se vê. E a octarina. Que é a oitava cor. E é isso aí. Obrigada, próximo. Lívia. Tá, e aí? Mas o que é o quê? Que faz, exatamente. Então, o cara queria dar uma cor para dizer qual é a cor da magia. Como a gente já falou isso no outro episódio. O pessoal do caos gosta de pegar a lista e botar um item que não tá lá. Então pegou as sete cores e falou, quer saber? Vou botar uma oitava cor nessa merda. Nem existe essa porra. Deixa eu falar pra vocês. Aí, porque como é que eu descubro a minha cor octarina? É praticando magia. É aquela que vem na sua cueca. Cabeça. Oi. O calcinha. É na sua cabeça, na sua visão, na sua tela mental, sem esforço, toda vez que você faz machia. Quando você vai lançar o sigilo, por exemplo, a pessoa que lança o sigilo na inconsciência, né? Fica olhando pra ele, depois lança, blá, blá, blá, blá. Ele tem cor? Presta atenção. Natural, sem você ter programado alguma cor. Sem forçar. Como é que ele funciona? Quando você tá fazendo algum tipo de evocação, alguma coisa, você tem alguma cor? Quando a gente fala, imagina um pentagrama. Como que ele vem? Na hora. Como que ele vem pra você? Olha, do meu pentagrama é diferente da do resto. Eu tenho uma octarina e uma pro pentagrama. É, eu tenho um problema com isso também, que o pentagrama eu costumo fazer ele normalmente de azul bem chapado por causa do RMP. Isso é coisa de hermetista, né? É, coisa de hermetista, coisa de gente doente. do RMP. Então eu vejo esse azulão assim, bem forte. Vou perguntar pro escritor da mesa. Quando você pensa na manifestação dos seus livros... Você pensa em alguma cor? Não. Manifestação da magia do seu livro? Eu faço a mínima ideia do que vocês estão falando, porque não tenho nada que me venha. Nada. O mago solta um plá na tua cara. Assim. Não, nada. É monocromático, não tem. Pode ser preto a tua cor. Não é monocromático da maneira, é que não tem nada. Não... É irrelevante. Irrelevante. Do mesmo jeito que você descreve as chamas como azuis, Você visualizava as chamas do carro como azuis? Sim. Por isso que eu descrevi elas como azuis. Então, eu tô perguntando. Sim, sim, exato. Ou se você resolveu dar essa cor. Você visualizou primeiro ou você deu a cor primeiro? Ah, não, achei que ficava esteticamente bonito. Não, tá bom. É suficiente pra mim. Então, pra você é verdadeiro. Ou então, foi assim que foi revelado pra você, né? Olha aí. Cal mandou a mensagem. Inclusive, sabe o que eu tô querendo fazer? Vamos fazer um selo no estilo do Goethe ou do Cal? Pô, legal, hein? Não é? Pro pessoal invocar Cal... Gostei. Não, se não, é sério, se a gente faz um selo... Gostei, um selo, gostei. Inclusive, acho que o fim de semana tá aí. Dá pra gente construir um selo e tal. Assim como dá pra construir selo angélico através do quadrado lá do sigilo. Né? Sim. Vou dizer pra vocês que eu li o segundo capítulo do manuscrito e eu tô achando melhor não. A gente só vai saber. Né? É aquele seguro de vida. Vai no próximo livro. No próximo livro vou vai cancelar o selo semana que vem. Vamos. Você que comprar o livro, vai vir pra você o selo de cobre do carro. E pra você fazer a invocação do Hatch. Mas esse é a... Esse é o patrocínio Plus Plus. É o Plus Plus, 73. Referência. O 70º... A recompensa mais cara. 73º. Você colocar assim, anotar o selo do carro. Vamos bolar esse selo aí, vai ser legal. Tá bom. Eu quero. O Lucas... Responsabilidade do usuário. Feito a mão, só vai ter 5 porque eu não vou ter saco pra fazer mais que então, isso. Então, assim, mas deixa eu ver se eu entendi então. A octarina seria aquela cor que é a cor fodona do mago, que é o que realiza as coisas. Não necessariamente. Ela realiza coisas específicas. Ela é a tua cor. É a tua cor, tá. Então eu vou fazer um Andrei na sua vida, é isso? Por exemplo. Não, cara, é o seguinte. É se tu vai fazer, por exemplo, a magia vermelha, você não precisa de octarina, ponto. Tá. Se ela é definitivamente vermelha e não tem... Tipo, não se encaixa em mais nada, é isso. Quando você... O octarina é o que não encaixa em nenhuma das outras 7. Quando eu tô fazendo círculo de proteção. Eu imagino dessa cor que eu vejo. Ótimo, pode ser. Depende. Você vai fazer um Depende círculo do tipo de... Quê? É, exato. Proteção contra o quê? Eu tô sentindo que eu estou sendo atacado. Não tá, só pra avisar. Você tá sentindo, não tá. Não, eu acho que ela quis dizer pra começar a fazer um trabalho mágico. Então, não, pra, fazer, aí é legal. Vou lançar o ciclo. Aí é legal. Se você vai fazer um trabalho mágico, sei lá, não de cor específica, não é pra dinheiro. Se você vai fazer, por exemplo, pra grana, não é legal você expulsar a grana usando azul. Você entendeu? É, realmente não. Então é legal. Não é legal você utilizar o azul. Aí você pode usar essa octarina, assim, pra trabalhar. Que é uma cor inteligente, essa é a ideia. Agora, por exemplo, se eu tô sendo atacado, eu quero fazer uma defesa, eu meto um vermelho, que é pra devolver na cara. Sim, mas aí você sabe o que você tá querendo fazer. Né? Se eu estou só, sei lá, fazendo o meu... Octarina é o canal. Não, RGB. RGP. RGB. Depende do que você... Pode... O RGB. Red, Blue, Green. O RGB. E pra mim as coisas têm cor, entendeu? E... consistentemente, se eu não tô pensando isso aqui vai ter que ser vermelho por motivos, ele toma uma cor sozinho. Ele toma essa cor sozinho. É que por via de regra, a Lívia não tem regra. É isso. A Lívia não pode ser parâmetro. Por via de regra, foda-se. É, gente. Porque a realidade... Você é louca, Lívia. A realidade olhou pra você e fala, desisti. É. Tá errada a indignação. Gente, eu entendi o que a Lívia quis. Eu entendi também, mas eu não podia perder a chance, né, de falar isso aqui. Vamos falar todos vocês no olho dos seus cus. Realidade inclusa. Sim. Essa é a resposta. Quando? É aquela pergunta, quando? Significa. Significa. Mas então, ó. Gente, eu tô só fazendo a pergunta que os amiguinhos que estão começando agora, tipo assim, beleza. Então quer... o meu pentagrama tem que ser de que cor? Você quer... Não. Você quer mais um detalhe? A sua cor octarina, talvez, por que não, ela pode... ser um misto de cor. Duvido que ela vai ser uma cor que não exista, mas se você pode acabar imaginando uma dessa, não consegue reproduzir ela materialmente, porque não existem materiais assim na realidade. Pode ser, por que não? Né? Uma cor, pode ser uma cor que fica mudando. Uma cor que veio do espaço, né? Uhum, a cor caiu isso. Do céu, né? Uma cor que caiu do céu. Aí, pode ser o cu psicodélico, pode ser. Pode. O cu psicodélico. E se for uma mistura de outras cores, talvez assim ela te revele, por exemplo, com qual cor você tem mais afinidade. Tem mais afinidade. Entende? Entendo. Com qual cor você tem mais uma pegada, assim, e tal. E é bem legal que... Eu tô procurando uma... A minha cor octarina, ela parece um cristal. Uhum. De um cristal. Eu vou procurar aqui e vou mostrar. Mas ela é uma parada muito pessoal. Mas é uma mistura. O Peter Crowley, inclusive, ele não diz que pra ele... Ele diz que pra ele a cor não é a descrita pelo... Pelo Terry Pratchett. Sim. Ele diz que é um, tipo, um rosa, né? É um, não, um roxo meio bizarro. É. Roxo elétrico, azul elétrico. O que é um roxo elétrico? É a cor dele. Cara, é cor eu consigo imaginar perfeitamente. Cor de burro quando foge. Você não sabe o que é um roxo elétrico porque você não ouviu os 18 minutos que o Grolla falou, porque ele explicou direitinho de por que algumas cores não dão pra ser reproduzidas que se não for através de luz. Então, se não consegue se reproduzir através de luz, como é que você sabe? Que não pode ser reproduzida, a não ser através... E tu já viu o que é essa... Eu vou dar um exemplo, A DC, aquela editora maravilhosa, quando ela começou a lançar quadrinhos online ou pra celular, pra iPad, essas porra, eles conseguiam fazer, falaram assim, não, tem que passar uma repaginada de cor. Sim, porque tá indo pra agora, pra uma outra... Então, cara... A primeira vez que eu peguei uma revista do Lanterna Verde pra dar uma olhada, uau! Aquele verde brilhoso na cara era muito louco. Melhor que aquele verde merda da página de quadrinho impresso. Isso é um verde elétrico. Que eles tentam reproduzir isso nessas novas páginas que são meio brilhosas. Como é que chama isso aí? Que é o papel que é meio brilhoso. Cochê. Cochê brilhoso, é isso aí. Ele tenta reproduzir um pouco por causa que a luz bate, mas fica uma merda. Não dá o mesmo efeito. Não tem uma iluminação por trás, né? Não tem. Então, isso, por exemplo, é uma cor talvez elétrica. Se você tivesse ouvido todos os 18 minutos que ela falou, você teria entendido isso. Se vocês ouviram, beijo, 18 minutos... eu ouvi. Eu vou te falar o que é um azul elétrico. É o azul daquele segundo filme do Homem-Aranha. Caralho, aquela cor é muito boa. Aquilo é uma octarina pra mim. Elétrico. Literalmente. É... Aquilo é octarina pra mim. O octarina? É. Bacana, hein? Que legal, hein? Bonito. Por isso que eu acho esse filme bom. Foda-se, eu desligo a luz, abaixo a luz e deixo... Perdeu todo o completo argumento. Vamos pra frente. Gente, não é azul, meu. Não precisa ser azul, posso não. Posso falar uma parada? Toda vez que alguém falou octarina, a cor que vem pra mim é um roxo fluorescente muito louco. Então, isso aí. Parabéns. Talvez seja. Fluorescente existe, Lívia. Pergunta pros peixes que estão lá no abismo. Mas tudo florescendo. É o seguinte, quem falou que era um roxo elétrico foi o Peter Carroll. Azul elétrico. Azul elétrico. Roxo elétrico. Eu não tô questionando o que ele falou. Quem foi pra falar o que ele quiser. Pode comer cocô, pode fazer o que ele quiser. Tô questionando que essa porra é... Ah, é porque eu... Não sabe. É o que tá na tua cabeça. O azul é um azul claro. Brilhante, é um azul fluorescente. Mano, você. Azul elétrico não é isso. Andrei, eu vou concordar, porque meu pai ensinou a não discutir com o maluco. Um roxo com azul meio leitoso. Aonde você tá vendo um roxo aí? Não tô vendo roxo aí, não. Você tá muito louco. Tá de longe. Isso é uma pala de fogo? Achamos uma tetracromata. Não é isso, é uma pedra da lua. Isso é pedra da lua. Inclusive, eu tenho uma pedra da lua você oficial, tem uma... real, em casa. Você quer? Que vou trazer pra você. Vocês têm uma Clefairy? Eu sei descrever qual é a cor da minha cor octarina. Deixa eu mostrar pra vocês. Sabe o papel holográfico? Sim. É aquilo. Sabe o que a gente não descreveu até agora? Pra que serve a octarina? Puta que pariu. Olha, Vinícius, tu até que tá inteligente, né? Pra que serve a octarina? Octarina são trabalhos de magia pura. Tá, magia. É neutro. Não necessariamente. Magia para magia. Magia para magia. É a metamagia. É uma metamagia. A metacor. Magia para fins de iluminação, magia para fim de obter mais poder mágico. Conhecer e trabalhar com a sua verdadeira vontade. Uhum. Essa é a cor para a verdadeira vontade. Octarina é o Harry Candy do mago. Caralho. O quê? Octarina é o Harry Candy do mago. O que é Harry Candy? É um doce cabeludo? É o doce, não, o Harry Candy. Vocês não sabem o que é o Harry Candy? Não. Meu Deus, Harry mano. Harry Candy é o item que evolui que o Pokémon. Que dá um nível. Não, não evolui não. Ele dá um nível a mais pro Pokémon. Ah. Então é um doce. Mas é um cabeludo. Não é. É, não, é Harry de raro. Raro. Por isso que eu achei. Ah. Desculpa se eu não sou Harry glófono, Candy. Seus babacões. Ô, oh, Harry Candy, deixa eu falar uma coisa. Cabeludo, bicho. Então, olha só. É o Herê de zoeira, né? Resumo da ópera, octarina é um doce cabeludo. Bora pro próximo. Melhor descrição. Eris não é... A divindade, sabe? Octarina. Sim. Pode ser. Eu acho que funciona. Até Tote, sem o macaco, funcionaria, por exemplo, que Tote é um deus da magia, você entendeu? Pode ser um macaco. O Peter Carroll, no Epoch dele, ele coloca o Odin como um octarina azulado. Você não tem o Epoch, não, pra dar uma liga, não? Porque ele é de magia. Azul lá. Mas ele tem uma presença azul forte. Peraí. Sim. Peraí que eu vou te chorar. Você não tem Epoch pra me dar uma lida, não? Eu tenho. Cara, depois deixa eu dar uma lidinha. Presto, claro. Por favor. Então, continuando. Não, Epoch é do caralho, velho. Eu nunca vou conseguir comprar essa porra. Talvez consiga. Então vamos conversar a respeito dessas coisas. Talvez pode ser dado. É, posso não devolver, né? Eu desapareci. É, vou rezar pra minha octarina, vamos ver. É, eu esqueci de novo. Gente, Baphomet. Baphomet. Grão-Duque dos Infernos. Baphomet funciona. Ecate. Ah, eu falei... Ecate você mexe com a Ecate Ju, né? Tem um aspecto pesado de octarina. Deixa eu falar do Tote. Tote sem macaco. Concordo. Porque qual que é a ideia? O Peter Carroll, na época, também coloca o Tote como octarina mercurial. Exatamente. O problema do Tote é o macaco. A história que conta é que Tote queria dar todo o conceito da magia para a humanidade. Aí apareceu o Twelves. Não, mais ou menos isso. E aí o problema é que Tote, ele não escreveu. Ele era o escriba, ele ensinou a escrever, só que ele não. Humanos, eu estou querendo ajudá-los, mas então não vou pôr a mão na massa por eles, né? É, até porque tem um macaco, filho da puta, mexendo o saco. Aí eu olhava pro macaco e falava assim, macaco. Aí o macaco, falava assim, você babuíno, falava assim, escreve pra mim todas as verdades pra passar pros seres humanos. E o macaco não gostava do ser humano. Aí o macaco escrevia uma parte e falava esse assim... Esse macaco era o Kleber? É, aí o macaco tava lá. Isso. O Tote falava. Anote isso agora. Isso é muito importante, vai levá-los à iluminação. Aí o macaco... Aham. E escrevia qualquer outra merda. Aí por isso que as mensagens da magia vêm truncadas pras pessoas. É culpa do macaco. É por isso. Então, cara, esse Tote é um escriba muito do safado, que entrega a caneta pro macaco e acha que tá tudo mas certo. Mas ele é um passarinho, tudo bem. E o Sérgio Malandro, na realidade, é uma pessoa que está querendo nos acordar, porque ele grita, olha o macaco! Exatamente. Olha... Aposta um, ha! Aposta dois, e aí é? Aposta três, são o macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Macaco! Gente! Exatamente. Caralho, ele gente! Está querendo nos Sérgio despertar. Malandro na cultura pop pra invocar a magia octarina. Olá. Acho válido. Minha cabeça tá explodindo. Acho válido. Sérgio Malandro tá se descobrindo uma entidade de valor, né? Sim. Já que a gente colocou o Sérgio Malandro. Mas eu concordo quando você fala. Eu acho que eu entendi. Eu concordo quando você fala Hecate. Porque é a magia. Negra, talvez, né? Hecate mais puxado pro negro. É. Hecate, eu penso. Octarina preta. É porque assim, quem não manja dessa parada, o Epoch, esse último livro que o Peter Carroll escreveu. Que é um sistema fechado também. É um sistema fechado e tal. E ele faz... Ele apresenta as 8 cores. Na verdade, atribuições planetárias, né? E ele aponta uma divindade para cada uma dessas atribuições planetárias isoladamente. E uma para cada uma das possíveis combinações. Então, dentro desse espectro de uraniano... Combos. Ele fala de Odin, fala de Hecate. Então, é mais ou menos assim. Ele fala... É que nem Magic. Tem um azul, vermelho, preto, branco. Tá faltando um. Verde. Isso. Aí depois tem os jogos que são combados. Uhum. Sim. Porque isso também impede... São as cartas douradas. E isso impede a gente de fazer aquela chapação, né? Transformar em unidimensional a própria divindade. Porque, na verdade, elas migram entre as cores, né? Muitas vezes. E na Cabala, Keter, né? A esfera máxima de expressão, assim, da onde saem todas as outras cores e tal. Dá pra você colocar ela aí também. Que às vezes ela parece, inclusive, associada a Urano, né? É, então, e Urano justamente porque é um planeta que não era conhecido pelos antigos, porque não dava pra ver o olho nu. Uhum. Realmente, Uranus é... Uranus é onde, é onde o sol não bate, né? É difícil ver o Uranus. Uranus smells like farts. Lembra aquela matéria que saiu? Falando da constituição gasosa, e aí os caras fizeram um trocadalho no título. Uranus Nossa. Smells like farts. Esses cientistas são os melhores. Muito metano na atmosfera. Mas da NASA, esse negócio, eles gostam de fazer várias piadinhas. Tipo, qual foi a sonda que mandaram pra Júpiter, pras luas de Júpiter? Octarina. Não. Cassini. Foi a Voyager. Mandaram Juno. Pra Júpiter, sendo que Juno é a mulher de Júpiter, ela tava lá pra fotografar Júpiter e as luas de Júpiter, que são as amantes. É sempre cheio de piadinha. Deve ter algum babaca pra fazer isso, né? Ela fica sentada e fala, vamos fazer. Culpa do Parsons. Culpa do Parsons. Culpa do Parsons. Certeza. Exatamente. Quem começou com essa frescura toda foi o Parsons. O puto cultura pop, Octarina. Dumbledore? Não. Não. Não. Azuzaço. Mais ou menos. Dumbledore é muito paizão, né? Azuzaço. Azuzaço. Dumbledore é muito azul. Eu sempre penso com uma... Michuplique. Como é que é Michupa quem? Michuplique. Que é isso? Escreve-se MXYZPTLK. É que não dá pra pronunciar o nome dele. MXYZ. PTLK. Lembra dos super amigos? Michuplique. Que você tinha que falar o nome dele ao contrário. Você tinha que falar o nome dele ao contrário. Era aquele arrombadito. Então, é ele. Aquele arrombadito. Mas essa é a definição. Ele é um duende da quinta dimensão. É porque você não podia... O super-homem não podia socar a cara daquele arrombado. Porque então teria que fazer o super-homem pensar, raciocinar pra resolver os enigmas. Então, toda vez que... Sabe, cultura pop é uma coisa que seja... Se me parece ser alguma coisa que é muito longe da humanidade. É meio alienígena. Sabe quem tem? Mas é mesmo. Isso. O Tom Bombadil é um magia que Tom Bombadil sim, total. Serve pra caralho. O que, cara que, tipo, que é um chato que tá do caralho, fica lá... O Tom Bombadil assim. Talvez seja o Octarina puxando pro verde. Cara, Tom Bombadil. É, porque ele é muito... Tá. Por causa do amor dele pela Folha... Folha d'Ouro, né? Folha d'Ouro. Eu adoro essa passagem. Eu também gosto. É, uma merda, né? É que eu não gosto muito das riminhas dele, mas ele não é uma pessoa má. Ding Dong não de Long. Ding Dong Dilo. Tom Bom, Alegre Tom, Tom Bombadilo. Cacepa na rabeta. Velho salgueiro homem. Cara. Pelo som da trombeta, cacepa na rabeta. Ninguém aqui é tracker, né? Não. Sim, um pouquinho. Graças a Deus. Não conheço. Beijo do pau. É... Tracker nem a gente. Fala. Porque eu ia falar assim... É... Uma coisa muito racional, o pessoal pensa no esporte. Logo. Mas assim, um Octarina não seria um Kill? Quem é o Kill? O editor do Ponto por D. Isso... Veja o Kill! Kill. Por isso que quando as pessoas falam, tem algum tracker? A pessoa responde não, porque se você não sabe, você não responde, mesmo. Caralho. Nossa, eu conheço o Patrick Stewart. Tá valendo? É o professor Javier. Ele tem até uma cadeira igual. Quer dizer que o professor Xavier do futuro vira capitão de nave? Gente, pera. Vamos voltar pro Harry Potter. A Luna. A Luna Lovegood é muito Octarina. Ela é Octarina muito... Octarina Lunar. Como o próprio nome indica. Bate sim. Ela sim. É muito fora da casinha, bicho. Ela vê os trasgos doidos lá, os cavalos doidos, entendeu? Não, mas ela tem um lance também. Pesado de Lunar aí. Ela tem muita coisa de Lunar mesmo. Ela tem uma... Vamos lá. Ela é Lunar com... Tem. Também. Dedinho. Também. Tiquinho. Tá bom. Mas eu tô pensando no Octarina puro, é meio fada. Não tem, não. O Bombadil é mais Octarina. É só... Sabe quem tem um pouquinho de Octarina? O puro é o Michuplique. É, o Michuplique. Até na linha do Michuplique. Então, o Kill é o Michuplique do Star Trek. Ah, é o que vira Deus lá, a divindade louca? É uma divindade louca que quer entender os humanos. Ah, sim. Que acaba torturando por causa disso. Serginho Malandro, Octarina. O Serginho Malandro, Octarina. Já falou disso já, pô. Serginho Malandro, Octarina. Tá tentando despertar. É que eu não bebi, gente. O Deadpool, ele tem um pouco de Octarina na hora que ele quebra a quarta parede. É na hora que ele Octarina tem Marciano. Tá, o Octarina Marciano. Ele tem um pouco disso também. Que é você ter noção da onde você tá, assim, sair disso. Todas as divindades têm algum toque Octarina, se você for pensar assim. No Alan Moore, por exemplo, você tem vários momentos onde você quebra a quarta parede. Acho que o Alan Moore é meio Octarina, né? Ele é, ele Octarina é. Total. O ser humano é Octarina. Octarina é mercurial também. Tem uma parte, já lá pro final da Prometeia, em que quebra. Ah, não, já era. Parede, acabou tudo. Que na hora que quebra a quarta parede, você não fica desconfortável com o preço que caralho. O cara tá olhando pra ti mesmo. Sim, sim. E tu fica. Você já fica. Lê cagando deve ser uma maravilha. Cara, essa quebra de quarta parede da esfera de Rod lá. É, é que você começa a conversar, você tá falando com quem? Aí e ele olha assim, não é mesmo? Não é vocês. Não, ele fala, é exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente. Ele olha pra tua cara. E nessa parte da quebra da quarta parede louca, que a Lívia tá falando, lá pro fim de Prometeia, quando eles já estão transcendendo o Aeon, né? Ele aparece o Alan Moore. Vira pra encontrado, né? Ele quê? Tipo, ele tá olhando, ele tá descrevendo o Prometeu e a câmera tá pegando ele. O Jamie McGill Williams também tá pegando ele, assim, na hora que olha, né? E tem várias piadinhas que um dia a gente vai falar sobre só Prometeu. Olha, eu tô me sentindo representada aqui. Amigos entenderam quem é o Kill e falaram assim, a feiticeira do He-Man? Não, ela é só idiota mesmo. A feiticeira do He-Man é chata demais. Oxe, olha, um desserviço pras feiticeiras. A bruxa de 71. A bruxa de 71 é Octarina, você acha? Satanás, o gato dela é Octarina, né? O gato? Você viu que eu tentei refletir, mas bugou, deu tela azul. Então minha missão foi cumprida. A tela azul do Windows é Octarina? O Máscara. O Máscara. Máscara é o Vitorino. Nossa, o Máscara. E é estranho porque o Máscara... E amarelo, talvez. E verde. Se vocês forem ver no início, a história da Máscara é que a Máscara é de Loki. Sim. É, então é isso que eu falei. Ele é meio Loquinho, né? Todo mundo. Nossa, eu nem pensei nisso, mas ficou tudo um psh, né? Desculpa. Bem, mais alguma coisa? Vamos invocar? Pô, Vitorino, pra quê? Pra você se desenvolver magisticamente. Você precisa primeiro descobrir ela através de outros exercícios mágicos, né? Uhum. E aí, quando você descobrir ela, ela vira meio que um trunfo, né? Eu preciso fazer... Ver a carta Uno. Ela vira meio que um trunfo. Não é que ela faz tudo, mas super ela... Super trunfo. Tipo, Jesus Cristo... Eu acho que até dá pra você, entre aspas, potencializar a magia misturando cor, como o Vinícius falou. Eu quero fazer azul e octarina, você entendeu? Então eu penso nas duas pra construir. Mas eu preciso fazer mais testes pra mas falar com propriedade. Mas não mistura muito, não, porque senão fica tudo coco de cocô. É, exatamente. Você não pode fazer qualquer coisa, né? Mas eu preciso de mais testes pra saber se é possível. Acontece que nem o Digimon. E se minha octarina focou de cocô? Tudo bem. Beleza, isso cara. Isso explica a sua vida, inclusive. Tá fácil. Isso explica muita coisa. Pode ser. Pam, pam, pam. Você vai dormir aqui, mas cuidado, aqui. Tem uma cama lá em casa, se você quiser ficar mais seguro. Aquele sofá delícia. Aquele sofá delícia. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as cores, mas bem pouquinho mesmo, na Wicca. Todas essas informações que eu vou dizer agora é retirada de um livro que se chama Wicca para Todos, que é a grande obra do Prieto, eu acho, né? Que foi o livro que popularizou essa porra aqui, botou os pingos nos is, porque era... muito difícil, o cara que veio, que traduziu o rolê todo e organizou numa época que... Eu já contei isso aqui, que a galera lá do Hemisfério Norte tirava sarro da nossa cara, falava assim, ah, os babaca lá, nem... O cara veio, tentou colocar ordem aqui, quando isso aqui era terra de ninguém, só tinha mato. Chegou, só ele tinha mato. Ele chegou, quando o Soed capinou tudo, organizou e tá organizando aí até hoje essa galera toda. Bom, pô, que trabalho na organização. Aí você vai falar da cor e eu vou falando da visão nórdica. É importante falar que tem uma porrada de visões diferentes. Cada um fala uma coisa, não tem muita fonte escrita e tal. Então isso aqui é a visão nórdica de acordo com o nosso amigo Thomas Carlson. Maravilha. Se o cara nasceu na Suécia e dá aula na universidade lá sobre religião comparada, eu acredito. Aliás, nós temos um representante brazuca que é um puta especialista nisso, que escreve um monte de artigos, escreve livro, é professor também, que é o Johnny, aqui no Brasil. Que, olha, os trabalhos dele estão de parabéns. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre Langer. Ah, tô ligado. Johnny Bigo. Eu tenho o livro dele. Olha, assim, é de bater palmas com as mãos e os pés, os dois. Isso, então vamos lá. Ó, Juliana vai falar da Wicca. Nosso amigo Vinícius, o senhor Penumbra, vai falar sobre o aspecto nórdico. Nosso amigo Keller vai falar sobre a Grande Fraternidade Branca e os seus raios. E a Lívia vai falar, vai trazer um pouco de escultura pop pra gente. Eu preciso só acrescentar, quem citou esses raios, quem lembrou disso, foi o Guilherme Ferreira. Beijo, Guilherme. Beijo, Guilherme. Lá nos comentários do Magicando. Vocês, a discussão continua nos comentários. Vamos lá. E a Lívia vai falar dos lanternas, tá bom? Tropa Lanterna. Desculpe, a das tropas dos lanternas, tá bom? Vamos lá. Amarelo, ligado ao planeta Mercúrio, simboliza intelecto, conexão com o divino, cura de doenças. Por isso, ritos e sortilégios são específicos para esses fins. De acordo com os nórdicos, é a cor do intelecto também, que tem a ver com luz, claridade e comunicação. De acordo com a Grande Fraternidade Branca, nós não temos o amarelo, mas temos o dourado, que às vezes pode se apresentar como um raio rubi também, ou raio dourado, que está ligado ao chakra do plexo solar, né? E ele está ligado a ministério, serviço e devoção, qualidades que trazem paz e tal. E a mestre disso seria a Mestra Maria Madalena. Ela seria a guardiã deste raio na Terra. Cultura pop seria os lanternas amarelos, que seria a tropa Sinestro, que tem o poder do medo. E são mais ou menos tipo... os vilãozinhos. Os vilão. Mais ou menos. Sinestro... tá, vai. Vocês querem que eu leia o juramento da Sinestro tropa tá Sinestro? Certo, não. Não. Então, pronto. Então vamos lá. Agora... Não, rapidinho. Eu gosto muito desse juramento. Que ele começa assim. Pelo grito do remédio. Cara. Tinha, né? Depois ele fala da gente. Eu leio juramento. Não, era só pra ele. Ó, agora eu vou dividir aqui, porque eu tenho azul claro e azul marinho, tudo bem? Blue marinho. Tá? Eu vou falar então separadinho, mas bem rápido. Nas tropas também tem azul claro. Opa, então tá bom. Azul índigo. Muito bem. Então vamos lá. Pode ser os dois azuis de uma vez? Pode. Então vamos lá. Então o azul claro, novamente, segundo a Wicca. Carisma, harmonia familiar, tranquilidade, está ligado a Urano. Funciona prazerosamente para rituais que querem provocar grandes mudanças na cabeça das pessoas. O azul marinho tem a ver com prosperidade. Olha lá, vamos retomar o Carol, né? Êxito profissional. Ligado a Júpiter, você pode procurar todos os sentimentos em um ritual só. E esta é uma ótima cor para atrair tudo e botar tudo no mesmo balaio. De acordo com os nórdicos, o azul, que não tem escuro e claro, está ligado a Jotunheim, que é o reino dos gigantes. Que fica na beiradinha do mar. Então tem a ver com água e com a fonte de Mimer. E, portanto, está ligado com memórias e sonhos do passado. E com sabedoria também, né? Porque a fonte é a fonte sabedoria. Da sabedoria. Uhum. E, para a teosofia e a galera da grande fraternidade branca, né? Que não necessariamente estão ligados, às vezes a galera... E não necessariamente é tão grande assim. E não necessariamente existe. O raio azul está ligado, o primeiro raio é o chakra da garganta, que está ligado à vontade divina, ao poder divino, coragem, determinação, autoconfiança, o primeirão. E o mestre é El Moriakan, o mestre ascenso que cuida disso. Ele parece um Jesus árabe. Um Ashtasheran das Arábias. Todos já parecem Jesuses. É impressionante, forma, né? É. E você, Lívia? Então, temos dois tipos de Jesus. O azul-azul é a tropa da esperança, ligado à esperança. E o índico, ligado à compaixão. Já que vocês não querem que eu leia, mas acho muito foda. A tropa índigo às vezes é meio roxa, né? No quadrinho sai meio roxo. Na verdade tem a tropa violeta, que aí é roxa. É outra parada. Muito bem. Então vamos lá. Podemos ir para o branco? Vamos. Uhum. O branco, utilizado para lidar com todos os sentimentos, universal, ligado a Saturno. Portanto, velas, trajes, acessórios brancos sempre trarão uma mistura de todos os sentimentos bons. De acordo com os nórdicos, tem a ver com Muspelheim, que é energia pura. Força total, ilimitada, perpetuamente radiante e em constante expansão. O branco cristalino, chakra base da espinha. Base é vermelho, né? Tá bom, vai. O raio da pureza, a purificação do nosso corpo, mente e alma, para que possamos ser o templo. O mestre é o Seraphis Bey. Deve ser parente do Hakim Bey. Hakim Bey é muito melhor, né? O Seraph. Vamos lá? Aqui o branco é equivalente à vida, que foi só puxar a tropa branca na hora que a tropa preta apareceu, eles tiveram que criar o dia mais claro, a noite mais densa. Essa série foi uma merda. Mal sucumbirá perante o som do motor. Mas rapidamente, esse dos lanterna é interessante porque tem uma visão do que os lanterna azul, eles não agem sozinho, por, né? Contra própria, eles não agem sozinhos. Azul ou o índigo? Não, o azul. É o azul? É o azul, Eles só podem agir com os verdes, né? Os verdes, eu acho que se tiver outro também, ela se comporta. Mas eu sei que principalmente os verdes, aí o azul tem poder. Senão a única coisa que ele faz é curar, assim. Não cria construto. Muito mais coisa ativa, né? É tipo aquela coisa, força de vontade. É porque é esperança, é aquele negócio, meu raciocínio. Esperança não serve sozinha, não serve pra porra nenhuma. Se não tiver força de vontade com esperança, fica ali. E a tropa índigo é um bando de carcereiro, né? Pode esquecer também, mas continua. Na próxima. Cinza. Aí, tô lascada porque eu adoro cinza. Vamos lá. Quase, sabe o armário da Mônica? O meu é com cinza e preto. Segundo a Wicca, cinza é depressão, fraqueza, tristeza, luto. Aquilo que oprime, restringe ou prejudica deve ser evitada de qualquer altar ou ritual. Fudida, usei cinza pra caralho, já fazer ritual. Geralmente, quando é utilizada, é preciso quebrá-la no final, simbolizando que todo o mal foi embora. Rapaz. O povo gosta de criar uns satanás, assim, né? O povo gosta de ter uns inimigos. Não, assim, é legal. cinza é bom. Nunca parece que tá muito sujo. O Gandalf era o cinzento. Ó. Pois é. O nórdico acho que não tem cinza aqui pra ele. Tem prata. Tem prata. Que é muito mais rica. Que tem a ver com Helheim. Bom. É legal, faz sentido. É. Que tem a ver com a lua e com a luz que a lua emite ou reflete. Então, é essa luz noturna. Tem a ver com o poder da bruxaria e da morte. Sonhos e alucinações. Eu consigo ver a galera da Wicca pegando um pouco disso aqui, cristianizando e virando isso aí que a gente falou. Consigo ver. Eu gostei. Gostei bate. Então, se o espiritismo é o católico com DLC de fantasma, a Wicca é o católico com DLC de abraçar árvore. DLC, né? DLC de nórdico, né? É o nórdico com DLC de abraçar árvore. Depois vocês querem trazer um convidado. Depois o ouvinte fala: faz Wicca, vai ter piada. Porque não é você que vai lidar com o inbox, né, ô? Macia Laranja. Fazia tempo que eu não falava macia. Aliás, apropriação cultural do meu termo machia, hein? Várias pessoas de vários programas aí falando machia, sendo que eu sou a primeira. Só queria deixar o recado aí. Mãe de meme também. Mãe de meme. É, ué, não enche nosso saco por causa dos memes, agora eu vou encher vocês também. Laranja, macia laranja. Alegria. Força. Sucesso. Olha, nossa, tá ligado com a laranja. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Afasta o azar, afasta o mal olhado. Traz consciência e possibilidade de evolução. É, alguém aí era devoto de Hermes, né? Tudo bem. Não tem laranja aí. Não tem no norte. Não, não. Tem laranja, tropa laranja? Tem. E é totalmente inverso, porque é ligado à avareza. Tem um cara só. Só tem um cara. Porque ele pegou os anel tudo pra ele. Pegou os anel, ele pegou a lanterna só pra ele. Ele mata os outros e prende a alma no anel. Então a tropa dele é sai do ele anel. Ele escravizando elemental, é? Bicho. Que vacilão, hein? E o anel dele funciona, ele drena a energia do verde, do amarelo e do vermelho. Que guloso esse anel aí. Andrei. Tá, vamos para marrom? Vamos. Marrom. Cocô. Marrom. Marrom bombom. Se não tiver ligado ao cocô, não tem graça. Hoje tá pagode esse programa. Playlist Spotify pagode. Nossa, anos 90. Marrom. Marrom. Elemento ligado à terra. Por isso é utilizado para a proteção da casa, do espírito ou para trazer paz no lar. É, o nórdico tá parecido com isso aí. Tem a ver com Midgard. É a cor da terra, do solo. É essa merda aqui mesmo. A mãe terra que dá vida e que pega a vida de volta. Nada é frufruzento, nada é colorido. Nada mais justo. Né? E tem a ver com nutrição e estabilidade. Casa? Fato. Não temos raio marrom. Por que não tem? Oxe. E a lanternas marrom não tem? Não. Lanterna marrom ia ser muito zoado. E é uma cor que fica meio bosta mesmo no... É, inclusive, é cor de bosta, né? Muito bem. Então vamos pro preto. Aô, preto. Representa a bruxaria em sua totalidade. Muito poderosa, cor do conhecimento, da força. E também protege. E porque eu não entendi o problema com cinza ainda, sabe? Também não. Mas, poxa, gosto tanto de cinza. Pro nosso amigo nórdico aqui... Tem a ver com Niflheim. É uma concentração absoluta de força. Está ligado com o conceito de buraco negro que atrai tudo, tem massa total. Morte e frio extremos. Ah, e tem a ver também com a luz oculta e com o potencial. Bacana, isso é bacana. Não tem raio preto? Não tem raio preto. A tropa negra é a tropa associada à morte. Era um vilãozão final lá, zumbi. Né? Zumbis. O que eu preciso falar aqui, embora não seja dentro do aspecto emocional, é que, utilizando o crânio do cadáver de Bruce Wayne, a mão negra foi capaz de construir vários outros anéis negros. Crânio do cara, Batman. Isso não faz sentido. Claro que faz, cara. Claro que faz. As pessoas estão querendo vender. É só de querida descer. Cara, eu detesto essa série. Puta que pariu, como é? A Ira vai bater. Ela gosta do Noite Mais Densa? Porra! Então eu acho uma merda. Fala baixo, então, ela vai. Tá, acho ruimzinho, acho ruimzinho. O roxo não era de transmutação? Sim, aqui nesta visão, o roxo tem a ver com isso, tá bom? Transmutar karmas, tá escrito aqui. e pros nórdicos, senhor Vinícius? Não tem roxo na natureza, o nórdico não sabe o que é roxo. Tá bom. Raio roxo. Pra caralho, a galera gosta do raio roxo, porque o raio roxo é o último raio. O sétimo raio é violeta, que é o chakra da alma. Né? Essa é a parada. Que aí sim, para essa galera aqui, galera da grande fraternidade branca, tem aí a transmutação, liberdade, justiça, misericórdia, os mestres ascensos. Porque é muito louco essa parada de mestre ascensos, tipo uma liga da justiça deles, né? Os Vingadores deles. Que é o Saint-Germain, né? O grande Saint-Germain. Tem até aquela foto, né? Tem aquela foto muito... Evidência foto... documental do... Ah, esse papelão, assim, como o André mesmo falou. E a Portia e o Quan Yin, né? Que são os mestres que estão ligados a isso, assim. É o Esquadrão Branquela, né? Não tem um pretinho. Então, o Quan Yin é o mais amarelo. É o indiano, Mas é um indiano meio claro também, né? Um indiano whitewashing. É que é de papelão, né? Whitewashing indiano. Tá ligado à alquimia também e tal. Na tropa, aqui, tem as Safiras Estrelas, que é a tropa ligada ao amor. Pode integrar as Safiras Estrelas, precisa ter o coração dominado pelo amor ou ter perdido a grande paixão da sua vida. A maioria dos homens não está à altura de integrar as Safiras Estrelas, por isso são quase todas mulheres. Ou seja, as mulheres são roxas. É o show das poderosas. É o show das poderosas. Ah. Eu tenho um problema... que eu sempre inverto, eu chamo o ritual lá de banimento de Estrela Safira. De Estrela Safira. Safira Estrela. E você confunde com a tropa da Safira Estrela. Deu certo em Rubi Estrela. É, o certo é Estrela Rubi, né? Estrela Rubi, sei lá. Estrela Rubi, é. Você vai fazer isso, a Estrela Safira? Eu sempre inverto essas porra. Tá, então vamos para verde? Vamos lá. Vamos. Verde tem a ver com fartura, abundância. Gosto desse pensamento. Esperança. Que abundância, meu irmão! E para, olha só, para os wicanos também é a cor sagrada de Vênus. E atrai, consegue te colocar de pé nos momentos difíceis da vida. Olha lá, bem parecido com o que a gente falou do Peter Carroll. E para os nossos amigos nórdicos? Tem a ver com Vanaheim. E é a cor da natureza fértil e verdejante. Que é Vanaheim é dos Vanir. Tá. Tem raio verde? Tem, cara, meu Deus, olha a foto desses mestres aqui. É tipo a tropa Astar, né? Meu Deus. É alguém do KLB que eu tô vendo. Olha, o KLB, eu vi. Olha aquele ali, que gatão. Gatão dos anos 90, né? É o Kim do KLB. Galã dos anos 90. Cara, é muito louco. Olha, mano. Bonito ele. É aquela galera de... Tipo, tudo branco. É aquela galera... Meu Deus, esse cara aqui, que medo. Ele passaram... É o cara do Rock Horror Picture Show sem peruca. Não. É igual. Ele é um cara normal que foi reformado por aquela tia lá da Espanha. O Jesus de Rapina. Eu já digo que parece um quadro do Crowley. Não, fera, não pega pesado. Coitado. Coitado do mestre. Do raio verde. Raio verde? Raio esmeralda? Verde é o chakra da terceira visão. O raio da verdade que cura, que desenvolve. E o mestre é esse cara, o mestre Hilarion. Hilarion. Tropa verde, todo mundo sabe. Todo mundo não. Cara, se você todo não. Se você ouviu falar de alguma lanterna. O dia mais claro. Você já deve ter visto aquele filme maravilhoso. Não, peca com pratinho. Você deve ter visto aquele filme maravilhoso do Ryan Reynolds. É uma lanterna verde. Sim. É a lanterna que todo mundo conhece. Pois é. É lanterna verde tem a ver com força de vontade. Rapidamente, quando o Lanterna Verde foi criado, ele tinha uma fraqueza à madeira. Madeira? Porque você sabe que o pedaço de pau é um instrumento do diálogo, né? É a roda do diálogo, é a roda do diálogo. É que nem Doctor Who, que é aquela cara, porra quer dizer que dava pra encher o Lanterna Verde de porrada com um taco de beisebol, é isso? E o principal é que aquela coisa, o cara vem com muita força de vontade, vem você com um pedaço de pau, o cara dá um passo pra trás, entendeu? É isso que eu sinto. Então, mas é porque no início, o Lanterna Verde não tinha nada só parada cósmica, nem nada, era magia mesmo. E por algum motivo, o ponto fraco dele era o... Será que era a mesma coisa do Doctor Who? Porque a chave não, a chave sônica não funciona em madeira também. Não, Olivia. Deve ter alguma coisa. Não tem nada a ver. Nada mas a okay. ver. A chave foi, não, porque você já tentou pegar uma chave de fenda e colocar na madeira e tentar... Não faz nada, Olivia. Você já viu como é que é a chave de fenda sônica? Você faz aquele... Nada a ver com você, uma chave de fenda. É uma chave de fenda. Se for inclusive, uma porta nome de madeira, você pode só pisar nela e empurrar que ela abre. Vai por mim. O nome da chave, a chave de fenda sônica, ela se chama roteirista. É o que ela faz. É o que ela faz. Esse é o Dr. Who, né? É Deus Ex chave de fenda. Deus Ex chave de fenda. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Que existem lendas antigas e tal de que magia não funciona direito em madeira. Ah, é? Por isso você bate madeira pra isolar. Olha o visgo aí. Por isso... A da chave de fenda sônica, eu imaginei, porque isso uma lenda, uma coisa que é muito anulador, britânica. Né? Seria anulador. É muito britânica essa lenda. Malcolm Witt. Não, tudo bem. Twitch, não. É porque bruxas queimam. E o que mais queima? Madeira. Madeira. Cara da Ju. Deixa eu terminar, caralho. Isso é a mesma analogia do pato. Se eu não me engano, na mitologia da Lanterna Verde, o amarelo surge depois. E contamina a luz verde. E contamina, só que depois reformulam isso pra trazer essa mitologia da luz amarela. Ser a cor do desespero e ter os lanternas amarelas. Isso é só depois. Do medo. Desespero é da tiazinha lá, do jornal. Não. E o melhor é... Verdes são nossas matas, amarelo é... Sei lá, desespero. O azul eu não sei. E finalmente temos última cor, a cor vermelha. É a cor que afasta as energias negativas, pois traz proteção e força. Isso me lembra uma tradição indígena, cara, que tem essa da cor vermelha, né? Ela afasta a baixa magia. Uma coisa que eu não concordo. Afasta baixa magia e influências maléficas. É a cor de Marte, o planeta ligado à guerra, mas consequentemente ligado à vitória. Nem sempre. Fala. É, que guerra sempre um ganha e outro perde, pois, né? Pois é, mas enfim. Vermelho para os nórdicos está ligado a Svartalfheim, que é o reino dos anão, né? E tem a ver com poder, emoções e instintos. Força mágica, potência, ferro e ferraria. Gosto, cara. Essa agora, parte do ferro com a cor vermelha me lembra do... Depois do último filme dos... Orixá Vermelho. Ah, o Stalin. Me lembro, porque tem essa parada, né? Orixá Vermelho tem uma parada do ferro, né, também. Agora, depois que eu vi o último filme dos super-heróis, tudo Vingadores e pá, agora, quando eu penso em anão, eu penso no Tyrion bombadão lá na forja. O anão gigante. É, o anão gigante. Mó legal. Gosto. Tem raio vermelho? Não, porque já foi o 7, acabou. Ah, mas eu posso inventar um aqui igual eles fizeram. No raio vermelho. Não, peraí que eu vou inventar. O raio vermelho é o oitavo raio. Ele tá ligado ao raio da dor. Tem uma divindade muito boa pra ela que é o... Quem? Fala um aí, vermelho. É o chupa o próprio pênis. Que isso? Gente, chupa fala, tá bom, vai, continua. Zen, não fala. Fala aí da lanterna vermelha. Não. Luz vermelha. O homem de ferro. Eu já sei o que é a ferro. Lanterna vermelha. Lanterna vermelha. É o bandido da luz vermelha. Associada à raiva e vingança. Com sangue e a ira de um vermelho ardente. O que eu mais gosto dos lanternas vermelhas é que tem um gato. Que é tipo a Marceline, assim. Ele é um lanterna vermelha que era maltratado, ele ficou meio puto. Um dia tava passando o anel pela terra, entrou no rabo do gato, o gato vomitou sangue ácido vermelho na cara de quem tava maltratando ele. E virou lanterna vermelha, mano. É um gato da terra. É, tem um lanterna planeta, né, bicho? Tem um mogo, tudo, né? Grande mogo. Não, mogo da hora, velho. Mogo da hora, mano. Pera aí, entra... Você é capaz de sentir grande raiva. Entra na cauda, né? Entra na cauda, tá. Ah, ufa. Ufa! É, na caldinha do gato. Eu ficaria puto se o anel entrasse no meu cu mesmo. O anel vira, o cara, o bichinho vira na bunda e sai no raio. O gato já sofre pra caralho, ele nem enfia o anel no rabo. É, tadinho. Eu tava achando isso muito ruim. Vai, vamos lá. Aplicações práticas. Na sua vida. Conta a história que você começou a contar de entrevista. Vou contar, emprego. Da magia verde. Pois é, gente, eu acho que todo mundo sabe. Se você não sabe, eu sou professora de alemão. Hoje eu trabalho por conta, sou a minha própria chefe. Mas eu já trabalhei num instituto aqui que tem em São Paulo, que é o instituto que é o do governo alemão, que ensina a língua alemã, cultura, ISAS. E aí, obviamente, eu estou lidando com alemães, não é mesmo? Não são as pessoas mais amigáveis e que demonstram a maior simpatia e empatia durante as entrevistas de trabalho. Exceto que sejam bêbados. É, mas na entrevista é foda, né? Podia, né? Pois é. E aí, eu me lembro que na semana, quando eu fui chamada, que eu recebi o convite, ah, você recebemos seu currículo, achamos muito interessante, vem aqui tal dia e tal hora. E aí... Vem um viking batendo na sua porta. Sua entrevista! Aí... Entrevista em alemão, Ju. Ai, você vai... Puta, não, é... Você sabe que você pode inventar e foda-se. É interview? Não, é do... Eles pegam no inglês, interview. Ah, que bando de cuzão. Pois é. E aí, eu era uma pequena padawan, mas já sabia algumas coisas disso e fiz assim, eu preciso trazer, eu preciso fazer com essas pessoas entrem no meu papo e me achem muito legal e eu achei elas legal e zás. Eu achei engraçado que você tenha pensado no verde, eu teria pensado no amarelo. Também, mas o teu raciocínio é muito melhor. Eu pensei assim, eu preciso atrair um pouquinho de simpatia. E não, eu preciso fazer com que essas pessoas entrem no meu papo, porque... Aquela uma grama que o alemão tem direito de simpatia no corpo inteiro. Que eles não têm... seria melhor um laranja? Ele ia facilitar a comunicação, mas... Laranja, a pessoa ia falar, nossa, como essa menina é inteligente, cara. Fala bem, né? Fala bem, bem articulado, currículo foda, mas não sei. É porque o amor... Não, porque aí é a pessoa vai fazer assim, eu não sei o que... É empatia. É empatia, o cara olhar pra minha cara entre, e falar assim... Entre dois currículos igualmente, bom, fui mais com a cara dela. Exato. Exatamente isso. O amarelo ainda tem um perigo, que é... Que é parecer muito... Ai, que metida, essa menina se acha. Fica, fica tirando onda aí, mas sei lá, cara. Amarelo é que você vai fazer uma palestra, assim, entendeu? Você vai fazer uma coisa assim, show, uma... Isso. Aí é legal. Você já tem o seu lugar, né? E aí eu fiz uns paranauê com vela, fiz umas magias de vela, e no dia da entrevista eu fui com uma echarpe verde. E eu me lembro muito bem, que eu tenho essa echarpe até hoje, que estava eu e mais duas pessoas para fazer a entrevista, e quando o cara abriu a porta, o diretor Pica das Galáxias, que já voltou para a Alemanha, muito simpático, aliás, muito simpático, ele sempre foi muito legal comigo. Por um nanosegundo daqui que já foi para a Alemanha e você fez assim? Já foi para a Alemanha. Balançou a mão e tipo, eu pensei assim, já foi tarde. Não, ele era muito gente boa. Os escrotos eram outros, não era? Ele olhou para minha cara assim, você é a Juliana Ponzilacqua. Aí eu falei, sou. Aí ele, você é a próxima, vamos. E ele já, tipo, me atendeu com um sorriso no rosto. Coisa que alemão não... Gente, entrevista de emprego. Oi, pois não, papapá. E a gente conversou. E aí, no mesmo dia, eu recebi a notícia. Oi, hein? Que eu tinha sido contratada. Então, eu acho que deu. Obviamente, eu estudei pra caralho, né? Pra ter um currículo bom, fiz vários cursos, mas enfim. Ah, claro. Eu acho que durante a entrevista rolou até uma piadinha. Sem graça, porque o humor alemão é uma bosta. Ah, tá. Claro. Mas rolou piadinha. Nossa, eu fico até emocionada aqui. Que vale a intenção, não é mesmo? Com graça. Esse chefe, depois de um tempo, a gente ficou... Eu sabia que eu podia zoar, mas nem tanto, né? Mas aí ele chegava e ele adorava contar essas anedotas alemãs que nenhum brasileiro entende. Aí ele chegava e contava pra mim, eu falava assim, foi uma anedota? Aí ele falava, foi. Eu, ah! Ele dava risada, porque eu tava dando risada daquele jeito. Ele, você não entendeu, né? É muito ruim, piada alemã é muito ruim. Aí ele dava risada. E a gente teve uma relação muito boa até ele ir embora. O que não aconteceu quando chegou outra. Mas ninguém tinha relação boa com ele, enfim. Mas eu acho que foi um sucesso. Acho que ajudou. Sim, me parece um case de sucesso. O que que você fez? Você mentalizou? Você fez seus paranauê antes de chegar lá? Não, você não chegou na mesa lá e falou... Ih, caralho, o que eu preciso aqui? Vamos fazer um pentagrama aqui... Faz um xixi no canto da sala. Nem o costume. Poderia funcionar isso. Até, né? Mas eu o que acho... garante mesmo é o currículo. Se você estiver mijando no canto da sala da entrevista. Peraí, gostei do seu estilo, tá contratado. Talvez não vai dar certo. Talvez. Não, uma vez eu, também num lance de ganhar dinheiro, em vez de fazer coisa azul, eu fiz uma misturinha de verde com laranja. Pra ter você contato com as pessoas bem. Certas e elas gostarem de mim. Bacana. E deu resultados interessantes. Tipo, eu trabalhava numa empresa multinacional na época e tocou o telefone do meu colega de trabalho dos Estados Unidos. Oh, tem um cliente meu aí que tem um negócio aí no Brasil. Você não quer vender pra mim, não? Opa. E ganhando comissão, né? Então, que legal. Oh, coisas assim, história. Tipo, o cara abrindo mão de ganhar dinheiro, tipo, ah, o cara resolve lá pra mim. Hã? Outra história bem sucedida, muito rápida. Tem uma amiga que trabalha numa agência de publicidade, depois eu conto, muito grande. E aí, um dos chefes lá, que ela precisava apresentar um projeto, e o cara nunca foi com a cara dela. Nunca, nunca. Sei lá por quê. Tipo, daquele que fala bom dia, ai, tudo bem. Mas pra ela, ela é sempre, oi. E ela nunca entendeu. E ela fez uns paranauê verde antes de apresentar o projeto, e o cara estava absurdamente compreensivo com ela, e foi aprovado, e ela, e deu tudo certo. Boa. Lembrando que essas pessoas são magos razoavelmente competentes, tá? Só pra... É, só não sabem disso. Avisar. Muitas vezes. Então, porque... Ah, eu fiz uma... acendi uma vela e não deu nada. Não, ontem eu tava conversando com um amigo meu, que ele veio e me perguntou. O cara não é da parada. Mas esse negócio de magia funciona mesmo? Eu falei, cara... Como que eu te explico isso? São truques psicológicos que você faz e você se convence que funciona, então funciona. Aí eu dei alguns exemplos pra ele, ele falou, tá, mas isso aí eu faço. Eu falei, então... Você é um mago na voz. Você é um mago. Chame como você quiser, mas... É o nosso amigo começa com B ou o nosso amigo começa com M? Com B. Ah, Bernardo, claro. Lembra? Bernardo. Então. Balder. Barnabé. Então esse seria um exemplo Brizola. Da magia verde. Vou falar o que, que eu fiz. Eu fiz um trabalho com vela. Eu lembro que eu fiz um círculo lá de meditação e tinha vela verde pra tudo quanto era canto. E depois eu fiz trabalho de visualização do verde. O que mais? Você precisa olhar no grimório aí. Mas foi um trabalho de, tipo, semana. Eu fiquei sabendo, ah, daqui a uma semana você vai ser entrevistada e já começou. Deixa eu acrescentar uma coisa bacana. Principalmente a galera que tá relacionada à causa, assim, tem muito essa de, caralho, estou atrasado, vou usar o Fotamecos. Você entende? Vamos. Chama os Vingadores, né? Calma, né, cara? Você sabe que amanhã você vai chegar atrasado? Você tem uma chance de chegar atrasado, se tem uma coisa importante? Antevém isso com um dia de antecedência, você entende? Mas se a pessoa souber... Encante a longo prazo, prevê. Ela ia chegar atrasada. Né? Não, mas exatamente. Não, você dá uma antevida. Funciona, cara. Por exemplo, eu tenho 2 horas, 3 horas de rolê, você entendeu? Então eu quero que adiante isso. Encante a longo prazo, adivinha a curto prazo. É, cara, isso... Opa, fala de novo. Eu gostei da frase, é sério. Eu já falei isso mais 5 vezes. Encante a longo prazo e adivinha a curto prazo. É a melhor coisa, cara. Porque eu tava pensando nisso. Recentemente eu tava conversando com alguém, falou do Fotamecos mesmo, que eu também utilizo. Eu falei, cara, as vezes que eu usei foram sempre com urgência. Poucas vezes eu ganhei mais de meia hora, entendeu? 10 minutos, 20 minutos. Aí eu falei, ué, porque eu uso em cima da hora, você entendeu? É o espaço de trabalho que acaba dando, né? É o que tem pra hoje, né? É, entendi. Foi isso que eu comecei a raciocinar. E a mesma coisa vale pra cá. Não vou acender, uma vela agora. Vou acabar de comprar uma caneta verde, fazer... Beleza, às vezes é melhor que nada, você entendeu? Mas no caso da Ju... Não é o ideal, né? Não se torna o ideal. Você leva um tempo, cara, né? Separa um tempo pra isso e tal. E isso também serve pra você entrar... Sabe o famoso entrar no clima? Que é a gnose, no fim das contas. Por favor. Vezes. Então, aí entrando no assunto de entrar no clima. Fui publicitária durante muito tempo. Quando você vai fazer apresentação, qualquer coisa assim, eu associo muito esse negócio das cores, por mais que eu não havia estudado nada a respeito disso, com uma coisa de tipo de acessão de forma a Deus, entendeu? De trazer aquela influência importante para ti naquele momento. Makes sense. Eu não pensava em nada do tipo, ah, vou baixar Hermes aqui, nem nada assim. Mas eu fazia, eu chegava tipo numa situação, ah, pô, essa apresentação que eu fiz foi super boa. Então eu vou guardar essa sensação toda e para reutilizar ela toda vez que eu precisar. Tipo uma âncora. E sempre tem uma... Porque eu associo as coisas com cor. Desculpa. Acontece. E sempre é uma coisa amarela ou alaranjada. A ver com comunicação. E eu... Todas as outras cores que vocês falaram faz sentido pra mim. Porque eu visualizo no meu dia a dia essas cores. Menos a verde. E toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação de trabalho, de conseguir me comunicar com alguém, essa sensação é muito parecida com uma cor meio amarelada, meio E você alaranjada. Consegue recuperar isso porque você fez essa âncora. Porque eu fiz essa âncora. O nome disso é Alfabeto do Desejo. Pode escrever isso aí, associar. OPNL. Pode escrever isso aí, associar, se você tiver nome... Som, além de cor também, pode escrever isso aí, filhão, que não, você já tem a primeira palavra. É uma sensação. Não tem problema, você escreve alguma coisa que te faça lembrar disso. Lembrar de sensação. Eu tenho que voltar àquela sensação. Mas aí, eu, tipo, eu preciso... Depois você pode criar uma palavra pra isso também. Eu preciso desacelerar depois. Eu preciso desacelerar depois, porque... depois eu vou estar suando, vou estar vermelha, vou estar, tipo... Entro numa alta rotação absurda. Fazer banimento depois. É. E puxando aí o banimento... Eu fiz uma pergunta aos nobres ouvintes, colaboradores do Magicando essa semana, que foi um negócio que aconteceu mesmo, mas foi um bait. Você tá cheia dos baits. Essa toda, é a Juliana, né, gente. Essa é a Juliana. Eu falei assim, foi uma coisa... E tá acontecendo muito aqui comigo, eu não sei quanto a vocês. Eu sempre usei muito ônibus, não tenho carro, vivo de ônibus metrô. Mas nos últimos meses eu tenho pego muitos ônibus, ou que quando eu entro alguém já tá pregando, ou a pessoa... Quando o cara levanta, posso entrar pela porta de trás e não tem nada na mão, nenhuma caixinha de bala, eu falo... É pregação. Você e aí tá não dá outra. Tentando exorcizar os pregadores de ônibus. E aí eu perguntei para os nossos amigos, colegas... Olha a aplicação prática da magia no seu dia a dia. Isso então, sim. Então, cheguei e fiz assim. Ô, gente, como é que vocês se comportam aí quando alguém vem pregar em um espaço público que você está? Não tem como escapar, é o ônibus. Ou você desce e pega outro, que às vezes tu tá atrasado, não vai dar tempo. Como é que você faz? Como que vocês agem? Aí teve muito comentário. Eu vou dizer que a maioria dos comentários lá que falou, não, porque eu vou lá e falo que não pode. Tudo balela, vocês não fazem isso porra nenhuma. Não tem Eu que sou que folgado, levante, não faço isso? Não tem um que levante a voz e faça assim, cala a boca aí. Só um vídeo de uma moça que rodou aí. Sabe por que vocês não fazem isso? Por medo. E aí eu posso elencar aqui vários tipos de medo. O medo de ser mal interpretado. O cara tem direito a ter sua religião, não fala assim com ele. O medo do tá falando de Deus. Juntar um monte de traficante de Jesus em cima de você. Esse outro medo que é muito justificado também, bababá. Então assim, a maioria do que não, eu vou lá e não bate, desculpa, não bate. Eu aposto esse meu dedo aqui, que é o polegar opositor, muito importante. Para as coxinhas, sim. Muito importante. E aí é uma aplicação prática. Não serve só pro cara. É porque na hora aconteceu comigo, eu falei, acho que essa é uma coisa que dá pra perguntar. Mas aquela pessoa que gruda, você não tá esperando, você tá lá de boa, chega alguém, às vezes nem é pra direto com você, mas começa perto. Aquele ouvinte que chega toda 8 horas da manhã. E aí, André, como é que você está hoje? Para. Por isso, ó, o Paulo tá falando assim, aqui em Manaus, o motorista bate palma pra Jesus. Se tu falar algo, é linchado na hora. Sim. E você também não vai poder entrar no ônibus e começar a falar da palavra do senhor Granduque do Inferno, Bap Homet, porque você vai ser linchado. Você já ouviu falar a palavra de Nietzsche? Você Not, não vai. Stot. Porque socialmente ficou convencionado em algum lugar do mundo que isso pode. Porque é do bem. Jesus é do bem. Então pode falar. Mesmo quando a pessoa não queira. Mesmo quando a pessoa não queira. E aí, essa é a aplicação prática. Esse moço, quando eu vi que ele já estava querendo entrar e ele não tinha nada na mão, eu já falei... E não deu outra, ele já entrou. Boa tarde, senhores passageiros. E ninguém respondeu. Podia estar matando, podia estar roubando. Não, mas tô aqui espalhando não, a palavra do senhor. Pior. Ele fez assim, eu não ouvi, tipo, I can hear you, I said boa tarde. Desse naipe, aí eu falei... É o coaching também. E eu sem fone de ouvir. E aí ele furava meus tímpanos. Ele estava com os negócios na mão, que eram marcadores de livros com mensagens bíblicas, e que ele começou a distribuir para as pessoas. Não, e as pessoas falavam obrigado, e aí ele dizia, não, isso não é para pagar. Tipo, fazia a pessoa segurar, a pessoa não tinha escolha. Vai tomar seu cu, né, irmão? Aí esse cara tá pedindo a chicotada no templo, né? Eu não ganhei o negócio. Ele olhou pra minha cara e passou por mim. Agora a pergunta é, o que dá pra fazer? Quando você não quer lidar com gente inconveniente. Agressão é sempre uma opção. Teve uma uma ouvinte, que eu acho que o nome dela é Elisa. Eu vou olhar, que ela virou e fez assim: faço um banimento pra ele ir embora. Começa a cantar a música do Chico Caveirinha. Magia prática. Ai, eu falo, porque não sei o quê. Você não fala porra nenhuma. Faz em... Mas uma coisa que eu faço de verdade é falar... Não, assim, eu escuto calado. Mas se o cara me entrega uma parada que eu não quero, falar, brother, não vou pegar isso, não. Então. Beleza. É, porque aí vai espaço, você... Parado, sim, né? Tem também o banimento do maluco, que a gente... Você entrega uma mariola, né? Não, o banimento do maluco. Tem essa do mariola também. Mas é que você se veste da... com aquela cara e você fala assim... O andar diferente, a cara diferente. Você coloca a pessoa pra fora. É a cara do morre-diabo. Essa não é a aplicação da paranoia no outro? É. Que a gente falou no outro episódio. Será que eu vou completar, o André fala. E aí você dá aquelas olhadas assim, ó. Vai ter um... Passou um mês. O cara, sei lá, quebrou um ovo, coalhou o leite. Foi aquele olhar. Aquele olhar. Sim, pronto, tá vendo? André. O Danny DeVito tem uma história, né? Na época que ele não era famoso ainda. Ele fazia pequeníssimos papéis, ele morava numa área muito bizarra de Nova York, ou o que seja. E aí ele tinha que pegar, tipo, metrô barra pesada, cheio de traficante, de gangue e warrior, sabe? E tinha que passar ali todo dia pra fazer entrevista ou qualquer merda assim. E ele dava, tipo, a técnica dele de tipo assim, de passar... Ele fazia um banimento. Que era o quê? Ele se fingia de lunático. É, ele fazia, sabe aquela cara de cheirado mesmo? Aquele cheio do stick? Aquele cara que, tipo assim, ele é pequeno, ele é baixinho, mas tu sabe que o cara, tipo, ele tá com aquela cara de louco. Então, ele fazia isso passar, vai quando ele passava do trecho, ele... É, tem uma outra história assim. Ele fazia uma sessão de forma Deus do maluco. É, Você tá vendo que tá vindo alguma atividade estranha, que o bandido tá escolhendo a vítima, você chega perto dele e pergunta: que horas são? Ou põe a arma na tua cabeça. Mas não vou pensar no burro. Já aconteceu Mundo Crime Confidencial? Mundo Crime Confidencial. A gente tava guardado, um brother, foi mais ou menos isso. Chegou o cara, foi coisa mais. O meu amigo. Meu amigo lá do famoso. Vai cortar isso aqui. É, do tiro, no lugar devido. O cara chegou estacionado na rua assim. Ele é a própria Assunção de Mercúrio, né? Vai se fuder. Geminiano, cara, A4, Mercúrio tá lá no talo. Tirou, o cara chegou no carro, tava ele, uma amiga, eu tava descendo pra ir pra escola. Ela chegou no carro e falou: sai, desce do carro. Ele levou: você tá louco, irmão? Que desce do carro, caralho? Tá maluco? Aí o cara: sai, não, mano, eu sou da fita também, caralho. Você rouba onde? Rouba lá em Mogi, aqui no lado de Itaquá. Aí eu falo: rouba Itaquá? Tá difícil puxar carro em Itaquá? Não dá pra puxar carro em Itaquá, caralho. Eu venho aqui, você tava querendo me roubar, mano? Aí, então tá bom, então tá, isso aí, fechou, tchau, abraço. Aí foi cada um pro lado. Aí eu chego no carro, a mina tá assim, com os olhos, sabe os olhos da bruxa? Assim, pro nada. Aí eu falo: o que aconteceu? Ele falou assim: ela: não sei. Ah, mano, me roubar aí? Eu falei que vai não roubar. O Eric, quando morava aqui, escapou de ser assaltado assim também. Veio o menino, não sei o que lá, passa, não sei o que. Ele falou: orra, tu vai roubar aqui na vila, bicho? Aí o moleque já... Aí tem um time de várzea aqui, você sabe, né? De futebol de várzea. Que eu não vou falar o nome. E aí o Eric falou: porra, sou amigo dos mano do... Se eu vou pegar moleque assaltando aqui dentro da vila, você tá fudido, você tá morto. Não conta pra eles não, tio. E saiu correndo. O Eric nem sabe quem são os caras do futebol de várzea. Mas ele falou com vontade. Tô lembrando da história de um ex-chefe meu, que tava no aeroporto. O cara era do Rio e veio fazer uma reunião em São Paulo. Ele pegou, tipo, o primeiro voo, assim, chegou muito cedo. E ficou trabalhando um pouco no aeroporto de Congonhas. Ele tava lá trabalhando no notebookzinho, sentado num banquinho. Sentou um maluco do lado dele com uma arma. Falou: aí, meu irmão, passa o notebook. E no aeroporto? No aeroporto. E ele fingindo que não era com ele, assim, continuando trabalhando. Esse cara era muito... Ei, meu irmão, tu não ouviu, não? Passa aí o notebook. Ele olhou pro cara e falou assim: não vou passar, é porra nenhuma. E continuou trabalhando. Pô, eu tenho uma arma. Ele falou: olha só. Ali na tua frente tem uma câmera, tá olhando pra tua cara. Você não vai me matar na frente de todo mundo. E digo mais. Você tem 30 segundos pra sair do meu lado, senão eu vou te dar voz de prisão. O cara prontamente foi embora, tipo... Não é pra você fazer nada disso, tá? E o cara, na sequência, justificando isso: porra, vou sair do Rio pra ser São Paulo, assaltado em São Paulo? Vai tomar no cu. Faz sentido. Cara, eu tenho essa parada. Eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Nunca. Eu tenho plena certeza que você... Eu vou tentar... Cara, que Deus me segure. Que eu não vou deixar. Papai do céu é contigo, papai do chão é contigo. Você é que joga a moeda aí. Mas nem foi, imagina, aqui não! Não, e detalhe, né? Falou que eu vou te dar a voz de prisão. Então, cara, não é polícia, não é porra nenhuma. Não vou dar voz de prisão. É. De voz de prisão. Você só não vai ser preso, mas a voz... É. Prisão, sai. Desde preso. Desde preso. Mas assim, a gente falou pra caralho desse lance do ônibus, da pregação, então não falou de cor. Então, a minha pergunta foi, qual é a magia, qual é a cor da magia que vocês associam a isso? Eu falei, é a que tem a ver com a paranoia. Eu acho que o morre-diabo tem a ver com vermelho, né? Então, é a vermelha. Ou pra mim é vermelha, preto, pra né? Pra mim foi vermelho. É, porque se você tá... O cara entrou, quando o cara entra, desculpa, quando o cara entra com... Eu disse boa tarde, ele já tá combativo. Uhum. Eu vou ser combativa também. Então, eu falo, a sensação que eu tenho é, tipo, se o cara tá lá me perturbando a vida, eu vou ser combativa com ele. É uma situação de imposição de vontade. Ele tá impondo a vontade dele de falar do qualquer que seja abobrinha dele, nem que seja vender balinha, né, no meu ouvido. Eu tenho que impor minha vontade de tentar esfregar a cara dele no chapisco. É isso. Cara, aí tem coisa que você não precisa fazer. Vender as coisas de boa. Pregação não dá, bicho. Para de tentar enfiar o seu ideal na goela dos outros. É, e só mais uma parada prática. A gente tá falando agora, eu tava mostrando pro Vinícius aqui, a gente falou um pouquinho. A gente tá aqui tentando enfiar o nosso ideal na cabeça. Mas é o cara da download. Não, mas ele só está mostrando caminhos. Diferente. Cara, tá ouvindo porque quer. Eu não tô arrombando a casa do cara e baixando a MP3 não sei, tem cara. Você ouvinte, que eu não vou lembrar o nome agora, que botou lá a pastiazinha da Universal ouvindo táxi. Ah, teve esse lance. No Twitter, nossa, você amigo. Não tá errado, não. Todos os outros estão, você não. Ó, parabéns, amigo. Vou subir no ônibus. Elas podiam falar e dizer assim, pô, dá pra mudar? Aí por fala, quê? Não. Faz o banimento aí, pede pra Jesus, caralho. Eu falei o seguinte, ô motorista, posso subir atrás? Show de bola. Vá com a Andrégora. Subo. Press, quem é que tem smartphone? Todo mundo tem smartphone? Android? Não, iPhone vai se fuder, você vai pra lá. Todo mundo aqui tem Android? Beleza? Ó, podcast addict, show de bola, pega o celular na mão, foda-se se não quer, o celular é meu agora. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, podia estar tá entrando no teu WhatsApp. Podia estar mexendo, bagunçando no teu Facebook, mandando podia mensagem. Podia estar passando gemidão no Zap. Podia estar fazendo um monte de coisa. Mas tô aqui apenas pra falar a palavra do André agora. Então, por favor. Cala a boca. Acabou. Cara, era... E esse em especial, ele foi muito aggressive. Ele falava assim... A você que prestou atenção, que Deus abençoe. E vocês que não... Nesse naipe. E vocês que não prestaram, que Deus abençoe em dobro. Tipo, é aquela vingança em nome de Deus, né? Nossa, que inferno. Sim, é aquela pessoa que passa e pede uma coisa pra você. Olha, espero que você tenha um ótimo dia, viu? Deus abençoe. Eu não vou fazer nada com você, não, mas conheço um monte de gente do candomblé aí que. Vem cá. Acender suas próprias velas, filho da puta. Ah, eu acho que a primeira coisa que o pessoal faz de magia colorida, prática, o pessoal vai querer ir pra balada, né? Não sei, é? Eu tô velho. Não, pense. Vai pra balada lá, vou baixar aqui a Afrodite, vou baixar aqui o... É porque é dia de maldade. O Wesley Safadão aqui. Fazer invocação do Wesley Safadão. Cara, o Wesley Safadão faz uma magia amarela fudida. Porque o cara é feio, puta que pariu. Fudida. Não, procura você que não tá fazendo nada, vai agora no YouTube, procura aí... Aquela Coca-Cola que mistura NX Zero e Wesley Safadão cantando uma música. Que inferno. É uma mistura com a... Gente, mano, que derrota. Não, não, cara, é bizarro, porque o cara do NX Zero... Você vê que muita gente tava lá por ele, né, da época e tal. O Wesley Safadão, ele era do Calcinha Preta ainda, acho que... Não, Garoto Safada, sei lá que porra é essa. Foda-se, Aviões do Forró. Vocês entenderam. E aí, tipo, ele tá lá cantando e pá, e pô, e cantando. E ele não tem presença de palco, ele não tem nada. O filho da puta do Safadão entra na porra do palco. O bagulho brilha. Aí você olha e fala, filha da puta. O cabelo dele brilha. Não, ele brilha assim pra entrar no palco. O cara faz uma magia amarela fodida. Sim, aí... Assunção da forma de Deus, o Safadão. Você que tá aí. Pois é. Então, vocês acham válido isso? Dar uma assunção do... Tudo é válido, gente. Acho muito válido. Fica reclamando. Porque não pega ninguém. Pega esses minutos que você usou pra escrever essa mensagem e vai trabalhar nas machias de cor. Direciona. Olha, indireta, hein? Alguma coisa. Senti indireta, hein? Deixa eu falar mais uma. Você que é magista médio, pra já virando magista médio menos brasileiro. Médio, né? Tô mostrando aqui o Vinícius o alfabeto do desejo, que eu terminei um plano de exploração, né, pessoal com o alfabeto do desejo. E o alfabeto do desejo ele já tem uma associação a planeta também, tal, então você consegue uma associação à cor. Eu trabalhei com esse processo de associação, descobri o que é cada um para mim, utilizando o guia do Libernu também, e o capítulo 11, 7 do Kenneth Grant, lá do Renascer da Magia, não lembro agora qual é o capítulo. Acho que é o 11 mesmo. É o 11. Para fazer essa parada. E o alfabeto do desejo é muito interessante para isso, porque você tem pequenos sigilinhos, que são essas âncoras de sentimentos e sensações. Se você não tá bem, eu posso pegar aquele mantra, aquele nome, aquele símbolo, aquela cor, para ficar bem, você entendeu? Eu tenho lá a cor e eu tenho três expressões dessa cor. O sentimento de maneira normal, o sentimento de maneira mágica, por assim dizer, ou aquela sensação, aquela ideia de maneira mágica. E eu tenho ela... Um tipo de aterramento. Ele fala de que é mercurial, terreno e sulfuroso. É, um tipo de aterramento dela, que é legal para você dar uma zerada. E você se explora assim. Eu terminei o processo de trazer aquilo, meu próximo processo agora é fazer aquilo de um checklist. Vou fazer, passar mais 6 meses, 1 ano, quero sentir cada uma, você entende? Interessante. E você vai lá e... Opa, sentir essa. Até porque se você não passar por tudo isso, você não tem como fazer a sua âncora, né? Sim, sim, sim. Porque algumas delas, eu sei que elas existem... teórica, e a maioria delas eu já senti, só que eu não senti proposital. Uhum. E talvez nem com a profundidade. É, eu, né, quero causar, entendeu? Então eu quero causar terror em mim, eu quero causar tal coisa. Essa é a questão, eu quero dar um jeito de causar. Isso é um processo de cara, você vai crescer pra caralho, emocionalmente falando, isso aí pra caralho. É, se junto já causa, imagina junto. Imagina juntos. Show de bola. Alguém tem mais algum exemplo pra dar? Sim, mas Azul, se a gente tá falando de grana, se a gente tá falando de contato, também pode ser, de abrir porta. É, lembrando que o Azul, se pedir grana pela grana, você corre o risco de cair naquela velha armadilha, né? Morrer a família inteira e você... É. Sobrou. Porra, não tem isso. Não, cara... Às vezes é só você conseguir não, um não, prêmio. Não, não, não, não, não, aí que tá. Não, você falou exatamente... Isso aí é um foda direcionado. Mas é... Não, ela falou justamente. Um exemplo muito... Um emprego muito bosta. Sim. Né? O dinheiro pelo dinheiro vem, mas pode vir com uma parte ruim junto. É por isso que normalmente, quando a gente fala de magia azul, você tem que entender pra quê, o que você quer com isso. É que o dinheiro pelo dinheiro, ele é uma proposta... Assim, o dinheiro se tornou um novo deus, né? Uhum. Obviamente. Mas pedir o dinheiro pelo dinheiro é ruim porque ele não é nada. Exato. Ele pode vir de qualquer coisa. Ele não tem dono, ele é Eris. Ele pode vir de qualquer lugar, de qualquer lado. Cara, olha só, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu cansei. Cansei não, porque eu poderia fazer isso de novo várias vezes. Mas aconteceu muitas vezes na minha vida de eu estar zerado, sem um puto, viajando pela Europa. Porque as circunstâncias me empurravam. Ganhar passagem, ganhar estadia, ganhar refeição. Porra, não vou. Claro que eu vou. Bora. E só pra constar também, o problema é que quando a gente pensa na grana, a gente tá simplificando, tá de novo chapando a divindade, chapando a energia. Porque você não quer a grana, você quer algo que você vai conseguir com a grana. Uhum. A grana, ela é o meio. Então, se eu tô usando magia pra alcançar o meio, não é um meio, eu tenho magia pra um objetivo concreto. O meio não é um objetivo. É viajar. Exatamente, eu quero dinheiro pra quê? Game. Ah, eu quero... Eu tive essa conversa recentemente com uma pessoa. Ah, eu quero isso aqui pra quê? Ah, eu quero porque eu quero independência. Então você não é dinheiro que você tem que pedir. Você tem que fazer a magia pra independência. Eu quero ser autossuficiente. Azul. Serve. Pra falar de autossuficiência, serve. Serve, sim. Entende? Então o meu foco é autossuficiência. Uhum. E aí você pode até esclarecer. Eu quero uma autossuficiência tranquila. Eu quero uma autossuficiência... Eu quero, sei lá... Não tem gente que quer dinheiro pra quer poder. Então não. Eu quero poder. Mas o que que eu... Não, é que o dinheiro também é péssimo pra poder. É isso que eu tô falando, porque são coisas totalmente diferentes. Por isso que porque tem muita gente com dinheiro que não tem absolutamente nenhum controle sobre a própria vida. Vou dar um exemplo extremo aqui. Tem um cidadão famoso na política nacional que tem 51 milhões de reais guardados em malas que ele não pode mexer. Parabéns, ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem e tem no máximo o poder de se manter fora da cadeia. Sim. Se você tá querendo poder, o raciocínio é azul também? Sim. Sim. Na verdade, o azul é primordialmente poder. O dinheiro é uma, poder? É uma extrapolação moderna para isso. Mas você quer um poder pra quê? Aí que tá outra parada. Você quer um poder pra quê? Você quer um poder pra... Controle. Controle do outro? Ou controle de você? Controle de si. Aí eu acho que o Octarina é melhor. Ou talvez o octarina. Mas aí, entendeu? Aí eu quero o controle do outro. Eu quero controlar, sei lá, meu cachorro. É vermelho. É vermelho. Você entendeu? Eu quero controlar o domínio. Meu funcionário. Eu quero controlar meu chefe. Porque se você quer controlar o funcionário, você é um escroto, eu vou usar mas magia pra foder você. Acho que todas as cores, elas refletem isso de certa forma. Você quer tomar controle sobre o mundo, você tem várias ferramentas. Sim, sim. Por isso que eu levantei poder. Porque poder é uma daquelas coisas que eu quero então, dinheiro. Esse... Aí o pessoal pensa assim, dinheiro eu quero poder. Eu só tô dizendo assim, você tem que pensar... Contato, influência. Quebrado. Influência é uma coisa. Sim. O que é o poder? Aí o laranja é melhor pra influência. Eu só levantei a bola pra ver que o negócio... Sim, não, sim, exato. Não, sim, sim. E, que, ainda, sim, um exemplo e que na prática, a maioria das aplicações mágicas que você vai fazer vão misturar mais de uma cor. Sim. Mas é importante isso também. Toda essa questão de cor, ela também é uma reflexão pra que você foque. Porque você entra num ritual sem saber o que você quer, qualquer coisa serve. Entende? Então tudo isso também é uma forma de você começar a afiar a tua mente para aquilo que é o objetivo real. Que é isso que é magia, tomar conta da tua vida, você tomar a direção da parada. No fundo, né? Sempre volta para isso. É, sempre volta para isso. Você é responsável pelo que acontece, você reflete o que acontece, você reflete as pessoas que estão com você, tudo isso. E magia, o Grolla já falou isso uma vez, magia potencializa. Então é por isso que é importante você trabalhar você mesmo. Porque se você tem alguma parada que ainda não está bem resolvida e está muito forte, a chance dela aparecer na tua frente para você resolver ela é muito grande. Né? Então... Se você é louco, avarento, tu quer a parada porque tu quer se sobressair acima dos outros. As paradas vão aparecer de uma maneira muito esquisita. O próprio Eliphas Levi coloca isso de uma forma muito simbólica, mas é exatamente isso que ele está dizendo, que ele fala que o mago não pode tentar controlar nenhum dos elementos a não ser que ele tenha pleno controle sobre esse elemento. Ele tá falando isso em termos de elementos... E Yoda falou algo assim. Só que ele faz... Falou. Controlar você não deve? Não. Ele falou, there's no try. Não, mas não é isso que ele tá dizendo. Fazer não fazer. Ele não tá dizendo isso. Mais. Ele tá falando que você não pode... vou fazer uma magia de fogo, foda, se você tem medo de fogo, entendeu? Você tem que controlar o seu medo, você tem que ser senhor do fogo antes de você tentar controlar as salamandras, entendeu? Louco. Que é essa coisa de você superar teus traumas, né? É. E até eu tenho um outro raciocínio que eu tive recentemente com uma outra pessoa conversando, que parece que a sociedade deixa a gente doente mentalmente pra que a gente não consiga fazer essas coisas. Opa! Não é louco? É como psyops. Exatamente, psyops. Nós fabricamos, nós precisamos que as pessoas sejam tenham questões mentais problemáticas pra não resolver isso, pra que não se libertem da Matrix, sabe? Esse foi o raciocínio. E você... Eu vou falar, não. Eu olhei pro cara e falei, Menino, falei só uma coisa. Não, e muitas vezes. Não, sim, mas com certeza. Mas isso é um grande alerta, porque o cara que pede o dinheiro, o cara que pede o poder nesse naipe, o cara, eu acho que muitas vezes ele tá refazendo os grilhões que já estão neles do que realmente se livrando deles, né? Sim. E não tem o exemplo do nosso amigo, eu não sei se pode falar o nome dele. Se ele autoriza, então, mas é que ele fez uma magia pra, tipo, eu preciso muito de grana e apareceu uma pessoa, tipo, 2 horas da manhã, me faz esse serviço agora que eu tô precisando urgente, daí ele fez, só que foi uma bosta pro cara liberar o dinheiro pra ele, foi muito problemático. Não, foi uma relação de anos que, tipo, foi muito problemática pra ele. O cara ficava, tipo, botando defeito, e aí ele explicava, quando ele achava que tinha explicado direito, o cara vinha e queria outra coisa, demorou muito pra concluir. E aí ele falou, inclusive, ele fala isso no podcast, ele fala, mano, como é que eu vou cortar essa relação agora? Então... É foda, tem que ter... Pra cortar essa relação tem que entrar o preto. É. Mas olha o quão errado pode dar. Sim, né? Sim, você não sabe o que você quer. E a pessoa estuda, não é mago de início, não. Pra você ver que ninguém tá livre disso. Uhum. Né? Desespero é um problema. Até outra coisa boa pra magia é pra você nunca se ver numa situação de extremo desespero. É, e se você se vir nessa situação, podendo adiar um pouquinho a sua ação é melhor, porque você vai ter mais tempo de pensar naquilo. Sim. Quero montar meu podcast. Laranja. Laranja. Vermelho. Tem uma equipe. pra se preparar pras tretas? Vermelho pra poder ter força e vontade de chegar isso até o fim. Isso é interessante, porque exatamente. Isso foi uma pergunta muito aberta. Você já tá dentro, você já tá. Porque maluco. Vou fazer até melhor. Vamos colocar os podcasts, você vai colocar que cor eles são. Tá, vai. Por exemplo, vermelho, pra mim, é anti-cash. Não, é comunista, não, né? Não por causa disso. Pra mim é uma mistura. O orixá, mas eles tomaram uma postura imbativa, né? Sim, combativa. Eles estão sempre na treta. Pra mim é uma mistura. Pra mim é laranja e vermelho. É, tem laranja também. Laranja tem laranja forte também. Porque, nossa... É muita informação mesmo. Vamos falar daquele problema específico da Síria. Daí o cara arranja uma doutora específica naquela porra daquele problema na Síria. É. Mais laranja que isso não dá pra ser. Ele achou. Ele achou. Então vamos lá. Ele tem uma estrutura laranja e uma posição vermelha. Isso. É. Concordo. Inclusive, trabalha muito com aquele orixá. Por isso que nós... aquele orixá. Por aquele isso orixá. Que nós amamos o Kelly. Vamos lá, que hoje a gente vai arranjar treta. Foco vai. De pestilência. Beleza. Octarina. E preto. Preto e octarina. Preto? Ah, o foco não, de preto não. Você vai pensar que tá dizendo que hoje a gente ia ser que nem um foco de pestilência. Não, não. Cara, me dá um pouco dessa parada aí. Não acho preto, não. Tá, meu amor. O que, acho, que é o preto? Por que é o preto? Preto e octarina. Preto tem a ver com morte, destruição e recriação de novo. Eu acho que ele tem uma parada assim de recriação, cara, de autoconhecimento muito forte, saca? Então eu sinto um pouco disso. Talvez seja porque o preto, pra mim, ele tem um significado, às vezes, um pouquinho peculiar, não sei, né? Mas eu sinto mas um pouquinho, concordo. Sim. Mas eu concordo. Olha, vou te falar. De novo, você diz que a minha... Como é que é? Tenho certeza que foi o que falei isso aí. Foi isso mesmo. Você diz que... É que eu esqueço qual é o nome da condição que eu tenho. Sinestesia. Anestesia. Maluquice. Maluquice também. Não, não. Que cuzão, o doutor falou que eu não sou doida. O doutor falou que eu sou nervosa. Tenho prova. A sinestesia, você diz que a minha sinestesia é a mediunidade, né? É possível, hein? Cor do... Podcast. Não, do... Foco. Não você ter foco pra silêncio. Preto pra roxo. Acho justo. Eles são seduzentes? Ah, não, é só na tua cabeça. E tem um pouco de octarina nesse roxo dele. É a cor do podcast. Nossa, gente, roxo. Ótimo, concordo. Tá bom. Roxo é a magia do Telemita, né? Vai. Jovem Nerd, Nerdcast. Azul. Azul. Total. Azul. E não, nem só por isso, porque é realmente... Azul e amarelo. É. Não, amarelo eu não acho. Amarelo? Eu acho. Não. Hoje foi muito mais. Eu acho que hoje não tanto. Eu acho azul. Sabe por que você tá pensando no amarelo? Porque ele é muito mais amarelo no YouTube. Talvez. Mas sabe por que eu digo azul? No Nerdcast mesmo, você não percebe esse amarelo. Porque é muito... Cara, é, sem sombra de dúvida, o podcast mais poderoso. É o pai da nova revolução de podcast, você entendeu? Lucas, o amarelo desespero. Meu Deus do céu, a gente tem que importar o Lucas. Ele tem que ser o sexto membro dessa mesa. Ele só vem no microfone. Ele tem que ser solta. O octarina dessa mesa. Tem. Né? A gente tem que arranjar um jeito. Tá o convite aí. Só a carinha dele. É o Zorak. É o Zorak. É, só. Fazer um hangout com ele aí. Quietinho. Tá. Que te bota um manequim com um notebook na cabeça. Fica aqui o desafio, hein, o seu arrombado. Quero ver você com essa mesma coragem de teclado aqui no microfone. Aí eu quero ver. Tá convidado, tá? Que a mesa, o assento está aqui, no meu colo. Vai se aceitamos fuder, Lucas. Muito. Hoje que você é gordo, vai se fuder, menino. No meu colo. vamos lá. Mais um. Vortex. Eles têm uma mistura ali, cara, porque eles fazem várias paradas. Né? É, cara, eu acho que é amarelo, porque é a cor do desespero mesmo, cara. Não sei, bicho. Eu acho que é uma mistura ali. Eu acho que é laranja demais. Legal, gostei. Né? Pode ser também. Concordo. Eu acho que tem um... Então, ouvindo, eu estou falando só... Gostei. Eu estou falando só da sinestesia. Vai, tá? Manda. Eu sim. Acho que ele vai querendo ser azul e faz assim... Pirilampo suicida. Pirilampo Saracura. Calma aí. A gente tá realmente tratando a sinestesia da Lívia como um tipo de mediunidade, é isso? Não. Porque claramente... Por que não? Tá ali com a lanterna verde ali. Claramente, talvez. Por muito... Aquele cara que é muito panos quentes. Claramente, em vez de falar que vocês são malucos do caralho, claramente, talvez, então, não seja. Como eles são muito mais... Entendem muito mais da magia de cor, eu tô só falando o que a minha sinestesia diz. Eu gostei da ideia do laranja. Aí vocês... Eu também gosto da ideia do laranja. Porque assim, que a laranja é, são os três são palestrinha, uhum. Falam, tem propriedade daquilo que tá dizendo, é laranja pra caralho. Tem uma veia acadêmica na parte do gelo. E tem o forte. Lance do da conversa ficar caótica que nem nosso último episódio. Sim, tem o lance da conversa. É que é o excesso que de mercúrio. É laranja né? Mercúrio demais, tem razão. Excesso de mercúrio ou de cachaça. Que é uma invocação. Não, mercúrio, o pessoal né? Não bebe, não. No nosso caso foi cachaça. Tá. Vamos lá. O que mais? Mundo Frio Confidencial. Ali é só LOL e Dorgas. Mundo Frio Confidencial. Confidencial. Laranja também. Cara, eu vejo muito verdinho. Mas não tem nada a ver. É, minha associação de verde é outra coisa. Eu acho laranja, sim. Eu acho uma mistura. Eu acho que é o roxo no sentido lunar, sonhador, doidão. Pode ser, pode ser. Eu acho que é uma mistura do roxo, tipo, coisas do insólito, com um pouquinho de vermelho. Você acha que dá? Eu acho que já foi mais vermelho. Já foi. É, hoje em dia não. Bom dia, meu nome é Andrei. Tá, talvez eu tô o laranja esteja puxando por causa do Andrei, cara. Eu gosto da ideia do roxo, o roxo sonhador, né? O roxo. E também é meio complicado o mundo Frio Confidencial, porque ele tem uma rotação muito grande, né, cara? Cada membro acaba tendo uma energia diferente, principal, né? Sim. Vamos lá então, hein? Acho que o cara que vai saber melhor, porque acho que ele é o único ouvinte junto comigo da mesa. MDM. Vermelho e laranja, certeza. Eu não conheço MDM. Não conheço MDM. Eu conheço muito pouco. Só conheço MD Manas. Vermelho e laranja, vermelho e laranja. Vermelho e laranja porque fala muito, pistolice, toca o foda-se. O MD Manas é exatamente como o MDM não. Ou tem diferença? Tem porque eu só conheço o MD... Desculpa, gente. É mais organizado. MD Manas. É mais organizado o MD Manas. É mais organizado. Tá bom. O MDM ele tem uma coisa que a gente acabou tendo também, porque não tem como. Acho que é um dos grandes pais do podcast também, o MDM. Só que assim, por que eu digo, olha só, vermelho, aí a Cabala explica, né? Enquanto o Jovem Nerd lucrou com isso, soube desenvolver para um lado, né? E virou o grande pai, o MDM também é um dos grandes pais, começaram acho que ao mesmo tempo quase, né? Só que eles falaram, foda-se, não vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou se abraçaram falar o que com eu aquele orixá e foi. Eu vou falar o que eu quero falar e foda-se, você entendeu? E foram pro outro lado, assim. Não teve lucro, mas se mantém até hoje. E também o exemplo da força de vontade, porque vai tomar no cu, né? Toda maldita semana sem lucrar um centavo e gravando 3 horas. Aí, agressivo e gravando 3 horas por semana, cara. É muita firmeza, né? Vamos lá, e então. E o Decreptus? Eu não sei dizer. Decreptus, eu não sei dizer. Eu não conheço. Nem eu. Porque o Decreptus tá num nível de zoeira, bicho. Que eu não sei dizer. O Sr. Lucas está falando aqui, a octarina. Pode a octarina? Eu acho que eles quebram um pouco a barreira da realidade. Sim, o Decreptus quebra. A realidade fala, gente. Chega. É isso? O João Carvalho, beijo, João Carvalho, ele é um avatar de sei lá o quê, né, velho? João Carvalho tem foda. Tem um episódio do Decreptus que eu não consigo ouvir a introdução, que eu já começo a rir descontroladamente, que é o do cocô. Sim, cara. É maravilhoso, é muito bom. Mas o background dos caras também é complicado, né? Eles eram do... Como que é o nome? Da UDR. Da UDR, né? Ah, sério? Sim. O João sim. E o... Ah, cara, como que eu não conheço isso? O João e o Mordente eram da UDR, cara. Então, eles já... E já... o Decreptus é bom pra caralho e a decadência deles, porque o UDR foi ser conhecido mundialmente, né? E é bom pra caralho, muito assim. Caralho. Então, vamos lá, então. Matando o Robô Gigante. Pra mim, eu vou falar, ó, eu que não falei. Pra mim é cor transparente, porque não existe. Amarelinho com laranja. Pra mim é um amarelão. Amarelinho com laranja. Ai, cara, eu acho. É um amarelão. Não, eu acho, não sei se é tão amarelão ou não. Não acho tão amarelão, não. Acho que vai caindo mais pro laranja. Porque o laranja é chato, sabe? O laranja. Acho que ele já foi amarelo com laranja, hoje em dia, foda-se. Né? Laranja palestrinha? Laranja palestrinha. Esse aí é o daquele... Do Didi, Braga, parece, do Afonso Solano. Parece nome de cor de carro, sabe? E do Beto Luke Strada. Ah, não quero Didi é maravilhoso, cara. Só ele. Didi é tudo de bom. Didi é gente boa. Vamos lá. Algum podcast que vocês querem jogar na mesa? O Didi, ele... Eu peguei uma cartinha de Munchkin. Ele desenhou um caraninho pra mim numa cartinha de Munchkin. Olha que posso jogar lá a cartinha. Gosto, cara. Parabéns. Ele ainda me convidou pra ir no banheiro pra ele desenhar o meu caralhinho, né? Isso, ele iria, provavelmente. É, provavelmente. Provavelmente. Vamos lá. Alguém quer colocar mais um podcast Machucando. Na mesa? Machucando. Acho que é Octarina, caralho. Eu acho que é verde, é amor puro. Octacaralho. Octacaralho. Nós aspiramos a ser octarina, não sei se estamos lá. Não estamos. A gente quer, muito. Cara, a gente tem um vermelho travado de... De ódio tipo, mesmo. De querer, não pode. Tipo, é um vermelho fraco aí. É um vermelho que funciona no grupo da diretoria aqui. Caralho, mas também só de feed algum deve ter uns 3 ali naquele grupo. Quando o Grola participa WhatsApp, é vermelho, é só vermelho. O Grola entra, meu Deus. Se vocês vissem um WhatsApp do grupo da diretoria do Magicando, vocês ficariam enojados. Vocês iam cancelar esses apoios e tudo que vocês fazem. Ou ganharemos o dobro, talvez. Eu acho. O Lucas tá falando aqui que o Magicando é concatuaba é octarina. Concatuaba. Pode ser. Entendi. O último foi bem octarina, talvez. Nossa, foi octarinado. A pessoa precisa fazer uma, né, precisa fazer uma sessão de terapia depois daquilo. É... Então, o último... O problema do último... vai ficar meio em off. O problema do último é que foi na casa da penumbra. Foi na penumbra. E a Liv estava interessada em embebedar todo mundo. Pra minha ver gente, eu show. Nunca vi parabéns, uma casa sucesso. Com mais garrafas de birita do que a Lívia, casa. Liv inspirada é foda, não? Puta que isso não estava muito inspirada, não. Tu vai Deus ver o um dia que eu estiver inspirada. É o dia da Yoga Master. Não teve problema, não. O Koi, como a POC desgraçada que é... É, perguntou sobre um podcast aqui. Só que eu vou falar. Koi, deixa eu dar uma olhada. É irrelevante, Koi. Então. Deixa eu ver. Até queria o da tua. Tá bom, mas você. Duvido vocês conhecerem. Duvido vocês conhecerem. Não vai falar. Mé. Mé é a cor do Xerox. Você não vai conhecer. É a cor eu preta, vou te falar, é relevante. É relevante. Eu vou te falar que eu ouvi uns dois episódios e. É. Amarelo desespero. Desespero. Amarelo desespero. Você gostou, né, da minha cor? Do toner, preto e branco do toner. É, exatamente. É o monocromático da Xerox. Xerox da porra. É aquele branco preto sujo, né, cara? É adeptos. É adeptos, caralho. Não posso opinar. Não posso opinar. Ah, cara, eu acho que é verde demais até, é, sabe? É verde demais. É verde demais, assim. Porra. É verde. É verde. Depois eu falo em off. Eu acho que é verde. Depois eu falo em off. Acho que é verde. Eita, veneno. É verdade, porque ele tem essa coisa. Tem, sim. É um verde palestrinha. Tem essa coisa da compreensão, da oração, do não sei o quê, do... Né? Tem isso. É. Tudo bem que a galera tretou todos, mas... Eu tô passada. O Koi mandou um... Vamos lá, puxa as perguntas. Rápido, que a gente vai encerrar. 5 minutos. Pergunta, peraí que eu já sei onde tinha uma pergunta. O menino Mashman, que ele adorou que eu falei o nome dele certo, ele falou gente, eu sinto que tem uma conexão foda com vermelho. Metade do meu roupeiro é... Roupeiro? É vermelho. Você é turma da Mônica, bicho? O resto são cores neutras. Cuidado com a lombada. Não cores, é tipo preto, branco e cinza. Isso diz algo? É muito whatever? Comunista. Acho de cara, assim, é que assim, tem gente que gosta de cores porque gosta de. Tem preferência estética só. Não quer dizer alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de preto porque eu me sujo, que é uma beleza. E o preto. Fato. Tudo lindo. Eu ando com ele e tá lindo. Eu não tenho. Eu não sou emocionalmente preparada pra usar branco. Não tem maturidade pra isso. Maturidade. Então, eu até tenho uma ou duas camisetas brancas, assim, mas eu... Eu também tenho, mas eu guardo e... Até porque o destino, o universo, se vinga quem usa branco. É. Qual é a cor que ajuda a reduzir a ironia e o sarcasmo? Se você descobrir, por favor, mude aí. É verde. Pra nós. Ironia, verde é o humildão, é o cara que, poxa, vem cá, eu sou compreensivo, tenho empatia por você e tal. Pode ser. Pode ser. Gostei. Abração. Vocês acham que falta verde na gente? Não, acho que eu tenho verde na medida. As pessoas é que tem que merecer mais o meu verde. Então precisa sim. Mais alguma pergunta? E aí, pessoal, mais alguma pergunta aí? Sabe que isso aí é uma boa, cara, mas podcast não é um... Ele é uma mídia pra todos, assim, mas ele como aquele tipo canal de YouTube. Canal de YouTube, você abre o canal do fulano de tal, do cara, da mina, ela é senhora daquele senhor daquele espaço. Então, não tem como se você ser mega compreensivo. Você tem que ver se o cara é compreensivo, humildão, verdão, na vida prática, né? Na vida dele, no dia a dia. Agora, dentro do canal, dentro do bagulho, não tem como. É, isso é uma brincadeira, né? Sim, existem não, muitos aspectos. E a gente, por exemplo, não tô convivendo com outros aqui do lado. Sim. Né? Teoricamente, dentro do podcast, só existe a gente, assim. Só existe só o podcast mesmo. Então, não sei se eu consegui ser claro. Não, sim, com certeza. Novamente, a gente tá unidimensionalizando algo que é muito rico e muito... É uma expressão cultural que ela é muito completa, tanto né? Tanto é que se você olhar qualquer dentro... Calma aí, gente. Paralelo, desculpa, não. Desculpa, é que era só pra avisar que tava acabando minha bateria, não consigo mais ver se me aguentando a pergunta. Não, acabou a pergunta. Se você olhar... Acabou a pergunta. Se você olhar, por exemplo, qualquer canal aí de fulano de tal, ou podcast mesmo, se você ouvir só aquilo, você fala, caralho, vocês aqui estão falando a verdade, é absoluto, como ele é foda. Aí, né, quando você vê no mundo prático, não é assim, né? Porque tá aí sim, os outros aparecem. Amiga aqui falando, nossa, eu sou muito verde, então. Olha, você ser muito verde na vida é um negócio meio chato. Você pode ver um documentário muito bom a respeito disso, que se chama Grande Suco. Você, ai, você gente, não pode ser tão verdinho assim na vida. Você rapidamente. E na linguagem do Magic, acredito. Eu vou falar é uma parada. Verde com splash de vermelho. É. Eu vou falar uma parada. Quem se acha muito verde não é verde, não. Eu tenho um amigo que fez faculdade comigo, que ele falava, eu lembro, eu não esqueço do trem. O trem olhou e falou assim: de boa, vocês estão falando que não tem humildade no mundo, que as pessoas não estão tão humildes? Então não tem pessoa humilde no mundo porque Deus colocou toda humildade em mim. A galera do trem ria da cara dele de apontar, assim. De apontar é, pro cara. Mas é justamente assim. Isso, é, cara. Apontar. A pessoa que se desmoar, não, foi o verdão. Não tô dizendo que é tua cara. É, tipo, porra. O palmeirense. Não mas, é, né, cara? O mas... cara que é verde mesmo, o cara não fala nada. O cara só é verde, tipo, topando, pô, tu sabe mas que é verde. Ninguém é uma cor só. Lógico que não. É justamente. Tudo não. Bem, mas você entende que você entende, pô. Eu entendi. Eu só tô deixando sim. Isso bem claro sim. Para todo mundo. E vou te falar mais: ser mago, maga, você causa a cor quando você acha necessário. Essa é a chave. É então, tipo assim. Entre é, eu não quero. Você não quero. É aquele episódio da menina super poderosa que traz cor no mundo monocromático através da música. Só amor. Faz o mundo andar. Já ouviram? Sim, exatamente. Então, beleza, vamos encerrar. Se eu quisesse fomentar paz e aceitação nas relações familiares, é verde? Porque foda-se, né, Andrei? É. É verde. Verde e laranja. Eu diria azul. Mataria o pai e assumiria o controle da família. Pode ser também. Caminho grego, inclusive, isso aí. Tá. Acho que tem umas 3 peças de teatro grego. Que são exatamente 3. Não, parei. São do Sófocles. Né? As 3 que existem, né? Vamos lá, vamos lá. Cara, assim, a treta familiar, o que, que é a treta? Precisa fazer uma análise, bicho. A treta é isso. Se chama WhatsApp. O WhatsApp é verde. Ele tenta. É a parte clifótica do verde. É a parte clifótica do verde. Não consegue. Exatamente. O cara se importa tanto que ele distribui fake news e fala merda, mandando mensagem de bom dia bem, pro seu Jesus bem. Cristo, sexta-feira de manhã. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo aos magiqueiros que estão aqui. É isso, até daqui a 15 dias teremos um próximo episódio. Se você está aqui com a gente ao vivo, muito obrigado por ficarem até aqui. Se você não está, infelizmente você só está ouvindo gravado, você perdeu metade das tretas que a gente arrumou aqui. E é isso, grande beijo pra vocês, grande abraço e ósculo no bode. Praise the Sun pra todos vocês. Alguém tem um exemplo de magia azul? Tem um Rambo. Não, deixa. É ruim. Como assim, Rambo? Não. É que tem um filme. Conta, Lívia. Ele tá com um cara que é muito babaquinho, assim, o cara não manja nada de guerra e tá lá olhando o equipamento do Rambo. Tem a faca ultradimensional, foda, não sei o quê, e tem uma lanterna azul. Aí ele pergunta, o que é isso? É uma luz azul, aquela dublagem do Rambo. Sim, adoro. E o que ela faz? Ela fica azul. Eu sempre penso nisso, desculpa. Azul, ok. E ele fala e eu repito, porque já fui condicionado. Então ele fala, o que é azul? Eu, azul. Aí fica débil mental. Azul, meia hora falando de azul. Azul. Enchendo seu saco. Só manda forward pra cada inbox enchendo teu saco, você manda pra alguém que pediu a porra do episódio. Mas bom, só dá pra encher o saco. Todo no... xingamento que eu. Ju, calma, só dá pra encher o saco no inbox mesmo, porque a magia não funciona. Brincadeira. Olha só, até pode funcionar, mas não pode fazer mal pra ninguém. Depois ainda vocês querem trazer o convidado. Aí o convidado vai falar assim: nossa, vou ouvir os outros programas pra ver qual é que é, né? O convidado vai cancelar a participação. Só quero falar com essa porra aí de que religião que não faz mal pra ninguém. Tem uma galera aí que fala que tem amigo XYZ que pode acontecer uma parada aí. É não, mas na Wicca você pode fazer mal, só que você tem que estar ciente de que vai voltar 3 vezes. Ah, entendi. E o Lucas, põe isso no programa, por favor. Eu devolvo pelo menos em 6. Lucas, você é um também. Se você se aproveita, que eu gosto de você, olha lá. Vem pra cá que eu vou chamar o Arauto, a gente vai fazer uma gravação sobre o Arauto do Evangelho. Eu quero ver se aparecer. E vamos dar uma espada pra cada um e ver quem sobra. Aí eu quero ver, bichão. Vou fazer um Tudor. Pela espada do He-Man. Caralho, imagina que louco. Eu vou mandar isso pro stream e vou cobrar, porque vai ser muito bom. Mas você vai ganhar dinheiro. Bom, vocês têm laranja aí? Tem pergunta do pessoal? Não, pergunta, pessoal. Perguntas! Mandem perguntas para nós. Mandem. Duas mana azul anula. Keller faz magia sim. Aju também, pra atrair a galera. Só não vê quem não quer. E São Jorge reage a assaltos. Não. Não reage. Não reage a assaltos. Não. Reage a assaltos. Não. Reage a assaltos. Reage a pregadores malucos no ônibus. Não reage, bicho. Não? Pode dar um problema muito foda. Não, mas se o cara quiser te dar marcador de livro, você pode. Se você quiser marcador de livro. Ah, tem que fazer que nem o Keller. Faz um. Pensar, não, com o cara de Baphomet aqui. Falei... Tchá! É. Porque, gente, bater boca vai acontecer exatamente o que aconteceu com aquela senhora no Rio. Vai pegar alguém o celular e vai falar, olha que legal, treta. E vai filmar e vai jogar... Às vezes é uma exposição que depende do lugar que você trabalha. E se o chefe daquela mulher era crente? Ele vai falar, nossa, olha lá ela batendo, vou demitir. Gente, é muito perigoso. Vocês só pensam na hora, ó. Vocês parecem Seleção Brasileira de Futebol. Vocês só ficam reagindo. Ai, catimbou, eu vou lá e vou cavar. Porra, mano, pensa frio, bicho. Pensa nas consequências dos atos. O que pode acontecer com você? Sua cara vai ficar na internet, você debatendo com um tonto. Escutou, Neymar? Eu não quero. Escutou, Neymar? Escutando isso aí que você, seu otário. Porra, aí fica... Ah, como é que você vai ser lembrado discutindo com um cara que tá brigando e o cara deu as costas pra ela? Ele não tava dando uma foda pra reação dela. Tipo, ela não tava sendo ouvida. O Paulo aqui tá falando, verdade, reaja, mas não de maneira vocal ou física. Pois é. Eu acho que o objetivo é você ter controle da situação e não necessariamente controle, tipo... Sandy? Enfim, foda-se. Lucas, Andrei fala do Magic. Bicho, eu tô repreendendo essa porra, não sei falar do Magic. Sabe sim, vamos fazer Magic e ocultismo? Os azuis são os imbecis. Sim. O vermelho... São os legais? Não, os vermelhos... O vermelho é legal, não fala... Não, o vermelho tem um problema sério de ejaculação precoce. Qual foi? Qual foi os baralhos que eu acabei com a sua vida? Ele falou assim, não, vou te ensinar a jogar. Daí, tipo, é o branco que fica revivendo? Bateu nele com deck branco na primeira vez. Pra caralho, tipo, eu fiquei com vida... Apanhou de deck branco, cara! Eu vou ficar do lado do Andrei dessa porque eu não sei jogar, tá certo. Eu não sei se foi branco. Qual é aquele que você vai recuperando ponto de vida? É o branco. De primeira, tu deu um... De primeira. Com o deck branco. Desculpa, eu tenho uma boa desculpa pra isso, mas ok. É sorte de principiante, vamos lá. Então, aproveitando então que vocês já quase praticamente terminaram, quase. Não, tem mais. Tá, mas só quatro. Aproveitando, fala do Magic. O preto. Do Magic. É o... Qual a parada do Magic? O Magic, ele divide em 5 cores, a cada... Falta uma, não falta? Não, são 5 cores. São cinco cores. Tem a incolor. Faz até um pentagraminha. Não. Mas beleza. Tem incolor e tem um sem cor, tipo Eldrazi também. Sim. Que é diferente de incolor. É um... Enfim, mas isso aí é expansões. É Octarina, foda-se. Leva. Todo o jogador de Magic é como se fosse um Planeswalker, que dentro da mitologia dele seria a pessoa, né? Que seria a pessoa que magão, anda através das dimensões, né? Serão magos. Um magão fodão. E mago aí, implacável. Cada daquelas cartas é uma spell, é um feitiço, inclusive criaturas. Que você está conjurando aquela criatura para lutar do seu lado. Exato, para lutar do seu lado. Lutar do seu lado. E para isso eles usam a mana, que a mana seria essa divisão de 5 cores, que são cada deck. Você pode misturar cores para fazer decks diferentes. Então, já que vocês puxaram o Petro, o preto é geralmente é o pântano, geralmente ele dá com morte e degradação, geralmente são muitos feitiços de destruição, exílio, veneno. O que eu acho mais legal é que cada cor do Magic tem uma força e uma fraqueza, né? O preto é uma cor altamente agressiva. Inclusive, ele tem muita coisa de fuder tudo que tá na mesa. Inclusive você. Tem muita coisa de você sacrificar criaturas suas, sacrificar sua própria vida pra fuder o oponente mais ainda. E também tem a de você invocar criaturas de custo muito baixo. Então, por exemplo, é muito comum ratos ou esqueletos ou zumbis que tem um custo muito... Nunca essa pessoa até falou. Que na igreja o pastor chama Magic de truco do diabo. Então, segundo o truco do diabo, o truco valendo toba do diabo. Não, verdade. Inclusive, invocar muita coisa do cemitério, né? Cemitério onde geralmente não voltam as coisas, o Magic é comum voltar. O preto é a única cor que faz isso, né? É uma das únicas, né? Sim. É necromancia das cartas. O azul tem um pouco disso também, né? Tem porque, tipo, mágicas. Né? Magic é magia. O azul, dentro do Magic, tem mais a ver com Octarina, né? É verdade, é mágica, mágica. Por isso que são paunos no cu, porque eles são muito conhecidos pelos counters, né? São muito conhecidos pela escrotidão. Exatamente. Não vamos dar palco pra azul, não. Vamos passar pra outra cor. Tá, você é azul, você é um arrombado. Fica você. Aí, você vai morrendo até o Natal. É contigo. Então quer dizer... Eu não tenho zero experiência em Magic. Mas porque eu ganhei com o branco, eu gostei do branco. Então quer dizer que o branco é bocó? O branco... Não, o branco tem a ver... É o oposto do preto. Ele não é muito agressivo. Não, eu ficava toda hora... Ele tem muito a ver com, como você disse, você fica ganhando ponto de vida... E proteção. Anulações. Não é você ter um deck puro, é você montar um Como deck, jogador, eu acho o branco uma boa cor de suporte. Mas fazer um deck... baseado em branco, puta. E bater em alguém com deck branco? O branco chega a um determinado ponto no jogo, que normalmente é mais avançado, que você tá com anjos e outras criaturas que são fortonas, sacou? Mas que demoram pra entrar. E até lá você tá lá se defendendo, o cara tentando te dar porrada e você se defendendo. Tem muito efeito de grupo também, né? Então geralmente você baixa equipamento, artefatos ou encantamentos. Que é aquele conceito que o bem demora pra vir, a cavalaria vem no fim. Isso. O Gandalfo. Eu preciso aprender a jogar isso aí direito. Vamos fazer um mesão daqui a pouco. O vermelho. O vermelho é porrada na cabeça. São os agressivos, né? A mana é a montanha, né? O fogo. São extremamente agressivos. Aquele que tinha que voava lá. Vários que voavam no seu. Obrigada, Baloeira Goblin. Na verdade, o vermelho é uma das cores que menos tem criatura que voa. Tem basicamente dragão e goblin. Qual era aquele que você. Que tinha um monte de coisa que voa? Azul. Azul. Que azul tem a ver com ar e água. Sim, tá. E são geralmente criaturas, também dependendo do tipo de deck, de baixo nível, como goblins, esse tipo de coisa, só que é bem mais agressivo. Geralmente vem com ímpeto, que chega logo, rasgando. E não tem muita defesa. É tipo assim, é pra chegar já na cara do oponente até ele cair. A defesa dele é bater em você antes. É, exatamente. E muitos feitiços de tirar dano, tanto de criaturas quanto do oponente. Então é realmente pra você baixar o marciano mesmo. O verde tem a ver com natureza. Então é crescimento, né? É crescimento e um monte de bichinhos, que trabalham bem juntos. Tinha umas plantas doidas que agarravam pelo pé, puxava lá. E geralmente são as criaturas verde, mais poderosas. Os bichos procriam, né? Sim, tem spawns, né? Ah, eu ia muito ser o verde. Eu acho que ia gostar de jogar com o verde. Você ia gostar. E são as criaturas mais poderosas. E quando não são. Quando seu deck não tem criaturas muito se torna muito poderosa. Eu acho que a Ju ia gostar de jogar de verde com preto. É legal. Acho uma boa combinação. Tá cara da Ju, hein? É. É Gaxá. De é legal. Curo e Tim Veneno. Deixa eu ver. Tinha um deck exatamente disso. Preto, quero! Preto, branco, azul, vermelho. Gosto tudo, né? Gosto de você, mas te mato. É. Aí tem as... no meu calo. Aí tem os sem cor. Tem os sem cor. É, mas aí já foge já do propósito. E os artefatos, né? Que também... Ouvintes, eu quero um deck... Aquela cuzona, né? Folgada. Um deck verde e preto. Emprestado, só pra eu aprender. Emprestado nada. Não, essas cartas é cara, mano. Não, mas dá pra fazer um deck baratinho pra brincar. E é por isso que o truco do diabo também é conhecendo um craque de papelão. Ralo de vida, né? Inclusive, quando a gente precisa comprar Magic, a gente fala, caraca, preciso passar na boca de Magic. Eu tenho um brother. Você tem coragem de falar de WoW, né? Não, mas Magic é bom. Eu tenho, na Hot Studio a gente tem o Chris, né? Que mora lá em Minas e tal. Beijo, Chris, que deve estar ouvindo a gente. O Chris, de vez em quando, ele manda uma mensagem e fala, cara, isso aqui é um ralo de vida. Aí ele manda foto dos boosters assim, de Magic, tá ligado? Uma caralhada de boosters assim, que ele comprou.